Vai, então vamos ver você. Que delícia. É, atenção, não sei quem gosta mais de caminhão, se é você ou a moto, hein? Ah, eu acho que é moto, mas eu vou com ele, porque sobra mas tem meu. Bastante, amiga. Ai, que delícia. Ah, véio, por que os caminhoneiros não vão travar a rua do prefeito, ou então a rua do governador? E travar a estrada, velho? Prejudicar quem não tem nada a ver com isso. Podia levar a carreta lá pro estacionamento lá do Palácio do Governo, né? Né, RG? O cara tá insatisfeito com a prefeitura, com o governo? Vai na frente da casa do prefeito, vai na frente da casa do governador. Ué, mas não é melhor fazer lá do que fazer aqui dentro da cidade? Não, que se dane é a rua do prefeito, ué, do governador. A estrada é onde eles andam. Não fala mal do caminhoneiro, vai. Então, mas é que tá, Otinha. Eu só, ó, sou totalmente contrário às pessoas que querem protestar prejudicando outras pessoas. Muito bem. E como é que ele vai protestar? Caminhoneiro. Justamente, prejudicando não, não, não. Quem pode mexer na situação dele. Não, por exemplo, você acha que agora o governador da cidade de São Paulo tá na Fernão Dias? Não tá. Não, tá no helicóptero. Mas sinceramente, tá, mano, não que você não tenha razão em boa parte do que você tá falando, mas... Qual cara vem aqui fazer protesto na Paulista? Mas, não, pô, rota de maternidade, de hospital, se toca, né, mano? Mano, tem toda a razão. Olha o que eu causei, menino. Era só falar que eu quero manjar. Vai lá, você com o caminhoneiro. Mano, vocês podem não levar em conta, mas o mano tem toda a razão. Toda a razão. Sempre. Always. É, seu Bento. Valeu, é nóis. Alguma vez na sua vida passou-lhe pela cabeça ser um amigo caminhoneiro? Não. Não? Não, senhor. Nunca? Não, essa aí não. Como só... assim? Você mas falou... você tem o um naipe, né? É, o seu Bento tem meio naipe de caminhoneiro, cara. Eu tenho caminhoneiro? É, tem. Aquelas... verdade, tem mesmo. Aquelas carretonas, né? Mas caminhoneiro daqueles que trabalham lá pro sul do país. Ah, aí pode não, ser. Não, aí não. Pode ser. Eu pegava fácil. Aqui não pega nada, não. Cortei muita cana já. Ah, olha aí. Você já se deparou com muita cana no seu caminho? Várias. É, ah, é? Aqui, ó. Podar todas. Limpar a área. Tive que limpar a área. Tá bom, então. Começar aqui, deixa eu ver. Então vamos começando com as manchetes do Estádio 97. Vamos começando, é feio, né? Vamos às manchetes. Por Corinthians. Quem você... Corinthians? Scream for me, Corinthians! Corinthians, mano, Coringão. Tá certo, Corinthians que ontem fez um joguinho sonolento, né? Primeiro tempo foi horroroso. Foi sonolento ontem contra o Ituano. É, o segundo deu pra acordar um pouco. Melhorou um pouquinho. E hoje, né, mano, o Jadson de malas prontas. É, vai pro clube chinês mesmo, vai jogar lá no, na China. Vai ganhar cerca um de 5 milhões de euros. Aí o Corinthians tem 30% do negócio. O Corinthians tem 30%, eu gostaria de saber o porquê dos 30%. Como que você vai fatiar um jogador aí que você colocou no rolo com outro que tá emprestado por outro pois clube? Pois é. Boa pergunta. Eu acho que essa situação é complicada. Não, porque quando eu vi... Mas é verdade, Sombra. Quando eu vi a informação, eu falo, pô, o Corinthians em cão no bolso tá recuperando um pouco do investimento que fez em cima do Alexandre Pato. E querendo ou não, RG... Essa quantia que vale a mais de 15 milhões de reais. É, ué. Tá certo? Você fala, pô, gastou 40 no Pato? Numa dessa São Paulo compra por mais 5 no final do ano, lá porque vence o vínculo de empréstimo do Pato com São Paulo. Numa dessa São Paulo fala, não, Corinthians, pô, ao invés de 8 aí, porque hoje gira em torno de 10. Aí no final do ano vai pra 8. Mas se pagar 5 já tá bem pago. Todo mundo fez essa conta. Tá certo? Numa dessa, RG, aí você fala, bom, perdeu 10ão. Perdeu 10ão. Pra quem ia perder 40, perdeu 10. Porque você trouxe o Jadson, enfim. Vendeu por 5 de euros pra China, depois vende o Pato por mais 5, enfim. Alivia mais um. Né? Pelo menos você fala, respeita o prejuízo, tá bom pra todo mundo. Como diria o Jacinto lá, o homem do sapato branco. Jacinto cabeçudo. Tá bom pra todo mundo, vambora. Então o negócio é o seguinte. Pintou a informação, falei, ô, bacana, velho, bacana. Mas daqui a pouco você lê o corpo da notícia lá, inclusive eu vi no lance. Porém, ele tem uma parcela do Jadson aí que vai ficar com um valor inferior a 5 milhões de reais. Negócio da China, né? 4 milhões e pouco, velho, tá ligado? Pra quem fez, né? Pô, você fatiga o jogador que você trouxe pra tentar minimizar a pemba que você tomou com o Pato. Véio. Ah, não dá pra entender. Mas o Corinthians, ele renovou também o patrocínio master aí da camisa aí com o banco até o final do ano. É, até o final do ano aí, a quantia gira em torno de 30 milhões, cara. Pro Corinthians vai ser bom pra tentar pelo menos aí, sabe, desafogar um pouco as finanças, né? Porque o Corinthians tá passando por maus bocados. Desde que, né? Isso vai ser bom desde que não resolvam aceitar praticamente a proposta do Guerreiro aí, que a pedida dele é de 7 milhões de dólares e hoje o dólar tá quase 3 também. O dólar tá com preço de euro, gente. Nossa, que barato assim. Que tá o dólar, né? Meu Deus do céu. Que bacana. Se o Corinthians aceitar, Sombra, a proposta do Guerreiro aí, a pedida dele... O Corinthians praticamente vai doar o que vai arrecadar de patrocínio master pro Guerreiro. Entra de um lado e sai do outro. Porque o Guerreiro vai ganhar o teto do que os jogadores do Corinthians ganham ali, que é 500 pau por mês. Isso por ano dá 6 milhões, correto? Você pega aí 7 milhões de dólares, arredondando para 3 o dólar, porque tem os impostos aí e tudo mais, tá certo? Corinthians aí vai ter que desembolsar aí, vai, 27 milhões. Certo? 6 do salário dele que ele tem ali, mais os 21 que ele pediria de luvas aí. Ou seja, o valor de um ano de contrato que o Corinthians tem de patrocinador master equivale à pedida do Guerreiro. Eu, particularmente, acho absurdo. Eu, se fosse o Mário Gobbi, também mandaria passear no meio do ano. Mário Gobbi não, Roberto. O Mário Gobbi já não é mais o presidente. Mandaria passear e bola que segue, porque o Corinthians tá voando. Um time misto, o time misto jogando contra o Ituano ontem, empatou, tudo bem. Pessoas, ah, tropeço do Corinthians, não entendo assim. O time do Corinthians é um time que mesmo misto dá trabalho. Tem alguns jogadores de qualidade ali e tem boas peças aí, infelizmente o Bruno Henrique acabou caindo ali em cima do braço. Que machucou estranho, machucou ali o cotovelo ali, eu achei até que tinha quebrado, achei que tinha dado uma fratura exposta. Que não quebrou o braço ali, sorte, é uma luxação, né? É. A luxo, uma... também, né, mano? Ficar um mês, parece. Inclusive aí os ortopedistas aí, as pessoas que trabalham mesmo na área, aí fisioterapeutas, o pessoal fala que às vezes aí uma luxação, uma torção, é pior do que a fratura, né, RG? Acho que é. Mas boa sorte aí pro Bruno Henrique, aí que ele se recupere o mais rápido possível. Inclusive o Fábio Santos também, que vai ter que operar o joelho, né? Esse vai, né? Já operou hoje, mano. Tá... E quanto tempo parado, Mota? É melhor saber direito, né? Não, tá uma averiguada aí. 45 dias pra voltar a andar. Tá, vai ter alta amanhã. Junto com o Bruno Henrique, tá em observação também no hospital. Sim. Com luxação. Mas não sabe o tempo do Bruno. Mas é isso aí, mano. O Wendel tá aí e vai jogar. Vai quebrar tudo. E vamos, mano, que vamos. Você falou do dólar. Você sabe qual que é o meu hobby? É brincadeirinha que eu consigo fazer. Qual é? Oi, Luciano. Boa noite. Tudo... Boa noite, cara. Prazer enorme ter aqui. Angélica, como vai? Angeliquinha tá bacana. 3 dias que eu não vejo ela. A Angélica não tira aquela barata da perna. Cara, nem... Meu, a gente já pintou ali, brinca. A gente fica brincando com o liquid paper ali. Faz um monte de coisa. Né? Luciano, faz rostinho. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês que levam essa vida aí do artística, quê? Sempre cada um fazendo os seus programas, etc e tal... Sei. Tem um dia que vocês marcam pra encontrar, tipo assim, olha, hoje vamos... Essas famílias jantam, assim, com as crianças? Cara, a gente marca lá em casa. Existe isso? É. A gente marca lá em casa. Você tem que marcar o dia, olha, hoje é dia de jantar. Vamos marcar dia tal, vou jantar com as crianças. É porque assim, eu não entendo, cara, esse povo trabalha demais. O quarto onde ela mora, lá em casa, é um CEP diferente do quarto onde eu moro. É outro CEP. É outro CEP. É. Aí vocês marcam na sala. Exatamente. 35, por eu exemplo. Eu moro no Jardim Botânico, ela em Copacabana. Caraca. Mas é a mesma casa. É a mesma casa? Quantos metros quadrados tem sua casa lá? Tipo curiosidade. Cara, metro... metro não, desculpa. É uma medida maior. Tá hectares, é muito hectare ali, meu. E a minha brincadeirinha hoje em dia é ficar trocando e destrocando dólar só pra tirar um pouquinho da minha conta. O saco cheio, né? Eu troco, destroco, câmbio qualquer um. Mas entendeu? Pior que Luciano. A mancha. Tem coisa pior que a mancha da Angélica, viu, mano? O que, R.E.? Aquela pinta na boca da filha do comendador. Ah, é? Tem um percevejo ali. Meu tô Deus. Fora. Como um percevejo? É, feia pra diabo. Aquela menina já é feia, aquela pinta, então, pra essa bruxa do mar. Ela não é muito feia. É esquisitinha. Mas, bacana ali a Marina Rui Barbosa. Aquela ali. Claro, nem se compara. Mas, ô Bento, tem alguns corintianos aí que estão falando que o Corinthians não deveria vender o Jadson aí, porque o Jadson tem sido importante pro Corinthians aí nesse começo de ano. Mas é verdade, o Jadson tem jogado bem. Mas não tem o que o Corinthians fazer. O clube chinês, ele chega aqui e oferece o valor da multa contratual. Pô, tem duas hipóteses. Mesa. O jogador pode falar, quer pagar o valor da multa, mas eu não quero ir, quero ficar. Mas não é o caso. O Jadson, ele no mínimo deve ter sido assediado com um alto salário também na China, né? Então, possivelmente, o Jadson vai deixar o Corinthians assim e o Corinthians, ele não tem o que fazer. Tem que aceitar esses 5 milhões de euros, que é o valor equivalente à rescisão contratual. Tá bom? Boa. Todo jogador está indo para a China. Sim. Infelizmente, é o que eu falo, é o que em francês dizem que chama La Chine a déconverter, ele fute e c'est année. Exatamente. Ah, é um ditado chinês. Juninho, você é demais, Juninho, você é demais. Obrigado, porque todo jogador está indo para a China agora. Juninho, verdade. O Juninho não está mais na televisão? Na Globo? Tô, tô na Globo. Ah, mas deve estar comentando pelo Carioca, né? É deve ser. Comenta o Rio lá, meu. Estou comentando a Série C do Carioca. Comenta no Rio lá. Ah, certo. Entendeu? Tá certo. Continuando com as manchetes do Estádio 97, vamos. Chama aí, seu Bento. São Palmeiras. A nós. A vocês. Palmeiras. Fala de nós, né? Isso aí. Não, nós. Nós aqui, ó. Estado. Ai, que alegria, hein, Dodô. Três jogos sem tomar gol. Aumentando a bancada, hein? Por quê? Não tá, não. Três só tem dois aqui. Ah, só dois? É. Eu torço pro São Bento. Entendeu? Você torce pra quem, seu Bento? Seu Bento. Ah. De Sorocaba. Tava bem, outro dia tomou do Parmeira chupa. É, não sei o quê. Eu estive lá. Mas e aí? Não, Parmeira, né, Domé? Parmeira foi até Penápolis, o calor de rachar. Calorzão, né? Lá em Penápolis, Penapolense. A grama boa, né? E o Cristardo nossa, resolveu, né? Um jogador de muita garra, gostou agora da puxada de saco. Um jogador que, né, vem conquistando a torcida com a vontade que ele joga. Você viu o gol que ele fez? É um gol que saiu do centroavante, teve a bola perdido. Aí o cara foi até o fim, conseguiu, abriu ali, depois fez um golaço. Um golaço, não, tô exagerando, né? Ó, o jogo aqui em São Paulo, viu? Quando eu falo o nome lá, o cara. Ai, do Parmeira, Cristaldo. A torcida grita muito, viu? Grita, gosta dele, já se identifica. E agora, na expectativa do próximo jogo. A estreia do Arouca. O Cristaldo me parece ser melhor do que os outros dois que foram contratados para a posição. Rafael Marques e o Leandro Pereira. Talvez tenha sido mal utilizado no ano passado. Ah. Mas o Rafael Marques é para jogar dos lados do meio. Não, não dá. Como que é dos lados do meio? O Oswaldo Siqueira disse que ele vai jogar no meio. É Oswaldo de Oliveira, no meio e mais aberto nas pontas, né? A verdade é uma só. O Cristaldo é um bom jogador. E os outros que estão lá, vocês têm toda a razão. Não precisava nem ter trazido. Precisava ter elenco de jogador. Ah, tudo bem, elenco. O Gabriel tá lá, o cara não põe o cara. Aí eu concordo. Não põe pra saber se ele é bom, se não é bom. Sabe, se vai sentir, sabe? E o Michael Leite no banco, põe. Que terrível. Mas esse daí não precisava nem ter vindo então, também. Então, era pra estar o Gabriel Jesus Cristo. Desculpa, o Palmeiras tem um monte de atacantes aí, olha. O Palmeiras tem. Olha só. Cristaldo, o menino Gabriel. Tem lá o Leandro Pereira, que é o Leandro Banana. Tem outro Leandro que tá machucado, que vem do Grêmio. Tem esse... Rafael Marques. Mas se juntar tudo, viu? Tem o Muxo. Só vai dar... tirando o moleque da base, que não dá pra fazer... Só o Cristaldo que salva. Ah, sem travante. Tem o Kelvin também, que machucou. Ah, não dá. O Kelvin, só tá lembrando. Kelvin e os esquilos, né? Só se for Kelvin e os esquilos, tá certo. Ah, peraí, hein? Pera lá, hein? Vamos esperar um pouco. Mas tudo bem, o Palmeiras tá indo bem e tal, precisa de elenco, beleza, mas acho que precisava ter contratado essa posição aí, acho que faltou um pouquinho de... Vamos dar uma olhada melhor, sabe assim? Não é melhor esperar? Vamos contratar logo, sabe assim, aquela coisa, vamos lá? Você tá preocupado com isso? Ah, eu tô, porque... Olha que principal... o litro da gasolina no Paraná tá quase chegando a R$5. No Paraná? Tá difícil. Reflexo da greve dos caminhoneiros aí. Com gasolina escassa no Paraná, litro chega a custar quase R$5. Fácil a coisa não. Esquenta que aqui vai chegar, já. É, depois não sabem porque eu saí correndo. Eu fui abastecer antes que aumentasse. Eu tava no meio do jogo, falaram. Vai aumentar daqui a pouco. É verdade. Aí correndo. Calma. Que coisa, hein? Agora só uma coisa, Dodó. Pois não. O Parmeira. Perdeu pros corintianos e pra Ponte, mas tomou um gol cada jogo? Ah. De 6 jogos. Quanto foi jogo ainda? 6 jogos que já foi do Brasil, do Paulista? 6 jogos. Tomou só 2 gols. A defesa tá bom. É time pequeno contra Penápolis. Mas tá indo bem. Olha, eu vou ser sincero. Dudu bateu errado, mas ele é bom. Bateu, errou o pênalti ainda. Dudu anulado. Mas olha, campeonato Paulista é muito um baixo nível, muito ruim. Muito ruim, não dá, desculpa. É que vocês podem falar o que quiser. Ah, mas precisa ter, senão os clubes vão morrer. Ele tá morto faz tempo, velho. Tá morto faz tempo, desculpa. Você vê lá a Penapolense, meu Deus, como é ruim. Você vê o Ituano, que foi campeão, também ruim. É que o Corinthians meteu o time em reserva, tava tipo assim, vamos aí, sabe, vamos aí. O negócio é quarta-feira, sabe assim? Quarta-feira não, desculpa, por isso não joga quarto, né? Mas joga outro. Até a Portuguesa é ruim, né, Dodô? Não dá, cara. Sabe, tirando o Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, não dá, gente. Para. O Corinthians joga quarto. É ruim. Não, é você que pega o Penapolense. Você tem razão, mas você tem razão. Você tem toda a razão que você está falando. Mas aí, fazer o papel de advogado do diabo. Chega lá no ano passado, o Ituano foi campeão paulista. O Bragantino desclassificou o São Paulo lá na... Foi Copa do Brasil aquela porcaria lá? O Bragantino foi. O São Paulo foi eliminado pela Penapolense. Tudo bem, mas você pega, você aí, conta nos dedos os números. Tudo bem, mas você pega, conta nos dedos os times aí que conseguiram ao longo de 50 anos tirar time grande. Você conta nos dedos. Eu sei. Então, assim, você tem fraco, razão. O campeonato é muito ruim, muito fraco. Não venha me dizer que é legal. Não tem nada de legal, é ruim. É ruim. Muito bem. Quem aqui tem campeonato brasileiro o ano inteiro? Esse é o estádio. Mas aí nego vai dar um jeito de agradar o Brasil inteiro, vai meter 70 clubes, como já foi. 70 clubes. 70 não, eu acho eu lembro de em estádio, aí veio lá São Paulo e Maranhão, lembro. Eu entendo que 70 não dá. Primeira vez no Morumbi, São Paulo e Maranhão. Sim, mas você não pode comparar o Brasil, tá? Com, por exemplo, com Espanha, Itália. Tô pegando os campeonatos lá porque eles têm 20 também. E também não pode comparar o Paulista com eles. Porque o Paulista tem 20. É um absurdo um campeonato. O campeonato estadual ser o mesmo número do campeonato brasileiro. Lá eles não fazem média. É muito ruim. Vai fazer. Mas aqui você tem que peneirar mais. Coloca lá 10 times. Pronto, 10. Como? Não, peneirando os melhores. Esses 20. Esses 20 não. Esses 16 clubes estão lá, tirando os grandes. Faz lá uma peneira. Joga entre eles lá o turno, lá o retorno. E quem sobrar os quatro, joga com esses quatro e faz. Como é que o presidente se perpetua? Pô, lá na porra da confederação. Domênico, lá, é através dos votos. Tudo que você fala, que a gente costuma dizer aqui, e que toda a imprensa costuma dizer, é baseada em argumentos sólidos. Mas os caras não querem, né? Lógico. É baseado em argumentos técnicos. Sim. Tá certo? Sim. Mas aí, do outro lado. Nunca vão topar isso. Nunca vão, porque os argumentos do outro lado de lá. E resume uma coisa só: voto pra permanecer. Eu entendo, mas a gente tem que falar. Precisa agradar muita gente, Domênico. Mas tem que falar porque senão. Copa do Brasil, o que, que é? Por que, que a Copa Mundo do Brasil foi que teve mais séries? Olha, RG, a Copa do Brasil avacalharam. Porque a Copa do Brasil, quando foi criada, RG, ela era muito interessante. Então, ela pegava campeão e vice-campeão de cada estado se formavam uma Copa do Brasil. Hoje, hoje não tem mais isso. Pois é. Hoje tem nego convidado. Aí você pega lá nas oitavas de final entre os caras da Libertadores. Tá errado. Isso não é Copa do Brasil. Mas se pegar o brasileiro, igual eu concordo com você, entendeu, mas se pegar o brasileiro e fizer o que você tá falando, bicho... É 80, 90, 100. Ah, 80, 90 não, mas você pode colocar lá. Espera. É turno e retorno com uns 25. Tem peneiradinho. É, Domênico, mas. Sabe? Infelizmente as coisas não funcionam assim. Você faz um campeonato brasileiro de Série A e Série B com 25 clubes. Eu sei. Pronto. Seria legal, seria bacana. Aí bom, sim. Faz tá, inteiro, só um beijo, viu, Sobra? Pro Roger do Traje com Rigor que tá ouvindo nós. Queria mandar um beijo. Ah, hein? Muito obrigado. Um abraço. O Roger da Roger. Ele já foi seu bilisco, vô? Não, é que ele gosta do. Ele manda uns elogios quando a vó fazia o Filipão em altas horas. Aí ele mandou agora, ele tá ouvindo. Legal. Mandar um beijo. Roger, que é São Paulino doente. Roxo. O Roger tem que vir aqui, pô. O Roger não gosta de dar entrevista, o Roger é gente boa, rapaz. Mas ele tá todo solto lá no programa da TV. É um cara muito inteligente. Então, ele gosta, eu vou falar com ele. Não, traz ele lá. O Roger é da nossa época, Sombra. Ele tocou na festa da véia já. O traje que tocava... É. Ó, eu lembro da primeira formação do traje com o Leôspa na bateria. Leôspa. É, isso aí. Carlinhos, onde anda Leôspa? E o Carlinhos na guitarra. Onde anda Leôspa, Benjamin? Ele parou, se eu não me engano, acho que ele não toca mais, não. Parou. Você nunca mais viu ele tocar? Bateria, não. Esse final de semana apareceu o baixista do Legião Urbana morto. Morreu, né? O primeiro, Roberto, né? O primeiro Renato. É do Renato. Dos três primeiros discos ele participou, Os três melhores. Legião Urbana. E aí tava você viu que ele tava na rua? Era um morador de rua e tal. Quando o Legião Urbana tocava ainda um som legal, ele participou. Por falar em Legião Urbana, não esqueça, hein? 14 de março, festa do Energia na Veia. Show com Paralamas do Sucesso e os DJs do Energia na Veia, 14 de março. Tá? Consulte, chame os seus amigos, vá lá no nosso site. O nosso site também tem nosso site da rádio, claro. Mas vá também no site festaenergianaveia.com.br. festaenergianaveia.com.br. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Estamos aqui com as manchetes do estádio. Mas antes de falar de Santos e antes de falar de São Paulo ou vice-versa. Mano, vai falar da Bozano? Opa, é isso aí, Sombra. Segunda-feira, a galera tem que dar aquele tapa no visu. Aquela cara de mendigo que você tava no final de semana, você tem que deixar pra trás. Olha lá, o Sombra. Tá vendo? Sombra fez a barba, velho. Tá parecendo o Náufrago ontem, cara. Ainda bem que você tomou vergonha na cara hoje cedo, foi lá e fez sua barba. Tem toda a razão. Com a nova linha Bozano e mandou muito bem, Sombra. Mano, que eu falei assim, a hora que recebi meus ingressos do Audax, eu faço a barba. Daí eu... Cansei, eu falei, não, deixa eu fazer a barba que eu não vou receber mesmo. Deixa no gelo, né? Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Boa, tem que falar. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né, Sombra? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozzani 9 traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect. Vai proteger e hidratar a sua pele. Sua pele áspera, sua pele surrada pelo sol, pelo vento, pela vida, né, velho? É a pele do trabalhador brasileiro. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, RG. Pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. Legal. Viu? Igual o Domênico, que tá com uma franja hoje esperta aqui no estúdio. Viu a franjinha do Domênico? É, o Domênico tá apavorando aqui, velho. E além de tudo isso, a Bozzano traz uma grande novidade, amigão. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você vai olhar agora seu sovaco, não vai estar aquela rodela úmida. Nossa senhora, que nojo. A nova linha Bozzano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozzano, jeito de garoto, cuidado de homem. Muito bem, continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você! Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Pois não. Santos! É o Santos. E aí, RG, comeu uma sardinha ontem na vila, mano? Let's go, velho. Foi no Pacaembu, tava gostosa pra caramba, viu? Foi fácil, né, RG? Eu não gosto de sardinha, não. Acho um nojo. Primeiro, mas você comeu com a cabeça e a barrigada ou só... Olha, que nojo, velho. Sabe aquele esqueminha que o português faz? Pega a cabeça, puxa, sai tudo. Aí você detona aquela coisa maravilhosa. Cara, né? Muito bom. É bom, né? É bom. Mas diga, é bom. Bom. Sardinha é nojenta, desde o cheiro até o gosto. Não. Para. DG. Onde você tá comendo sardinha, velho? Ah, não gosto. Nem me arrisco a comer. É engenho ostra, você gosta de chupar ostra? Pode ser uma sardinha real, tô fora. Bom. É bom, né? É ostra. Ostra, bom chupar. A ostra. Mas olha, foi fácil ontem. É ostra. Claro. Primeiro, a ostra. Primeiro tempo, ontem resolveu a parada. Né? Robinho jogando muito ontem. Né? O Vanderlei com uma ponte aérea. Se fosse no basquete, que chamava de ponte aérea. Primeiro, cadê o Pepa? Hã? Tá chegando aí. Eu falei que a gente tinha... Tirar as meninas pra dançar. Ó. Pepa já tá aí. Pepa tá aí. Entendeu? É. E então 3x1, peixe tranquilo lá. Gostou do Robinho, RG? É, sem muito pra... Você tinha cobrado ele aqui na sexta-feira. Tá vendo? Né? Você cobrou ele na sexta aqui publicamente. Sem muito. Mas também não dá, né, RG? Pra acrescentar, só dizer que é o seguinte. Com relação ao pênalti, antes que comece aquela coisa, não foi. Eu não daria. Tá louco. Tá? Não, eu não daria. Mas entendo que é um lance a ser discutido, né? Em termos de mudança. Porque é aquela coisa, se o jogador ele precisa de uma autorização quando está fora de campo, amarra a chuteira, blá, blá, blá, blá, blá, blá, do árbitro para voltar, pô, e se não precisa na jogada, quando a jogada está decorrendo, pô, é muita sacanagem. Por exemplo, se um jogador dá um drible da vaca no outro... Quer dizer, toma uma porrada, não pode voltar para pegar a bola e não, porque está fora de campo, não foi pênalti. Não estou justificando, estou reconhecendo e dizendo que aquele do Robin ontem eu não daria. Está na regra? Então não foi pênalti. Mas entendo que é um lance a ser discutido. É o tipo de lance a ser discutido. Eu daria, RG. Eu se sou o árbitro ali, eu daria. Sabe por quê? Sou o árbitro, mesmo vendo que o cara está fora de campo, RG... Eu falava, tá com o pé na linha. E a linha faz parte do gramado. Sabe por quê, RG? Hoje a gente tem que combater determinadas regras que são idiotas. Essa é uma delas, tá certo? Isso daí é uma escrotice da regra. Por isso que eu tô dizendo. É igual, por exemplo, o cara que faz um gol e levanta a camisa, eu se sou o árbitro, eu faço vista grossa e que se dane. Deixa eu comemorar o gol. O cara vai tomar um amarelo porque comemorou um gol lá levantando a camisa ou porque subiu no alambrado. Ele que vai pro inferno. Então, só pra dane a FIFA. Só pra concluir, eu entendo que até esse pênalti foi dado, mano, e seu Bento. Pelo conjunto da obra, porque o Robinho já começou tomando uma levantada lá, porrete, que dava dó. Mas jogou pra caramba, jogou muito, jogou bem, independente do pênalti ou não. O time foi bem, o Robinho melhor ainda, consciente, focado, e assim é que é legal. Agora, lamentável, porque apesar de ser o mando da Portuguesa, eu não sei quem organizou, eu não sei quem é a responsabilidade aí nesse caso, mas, lamentável, no sábado, 2 horas, sem bilheteria. Ontem fecharam meio-dia bilheteria, quer dizer, uma zona do cacete, o jogo já rolando, quase 15, 20 minutos do primeiro tempo, galera entrando no estádio para assistir o jogo. Quer dizer, porra, também, dá licença, como é que vai? Como é que incentiva para ir assistir o jogo, cara? Não tem organização, não tem um padrão, não tem uma disciplina, fica difícil. Já sofre, já é duro ter torcida. Porra, e ainda tem esses descasos, é complicado, é lamentável. Com relação ao time, é isso aí, cara. Tá bem, o Santos tá bem, tá legal. Parece, dá a impressão que o Anderson tá se entendendo, que é muito importante isso pra galera. Fica ainda uma interrogação? Fica, né? Fica pelo seguinte, até onde esse time pode chegar? Me parece que pode chegar bem mais do que a gente imagina. Vamos ver, né? A prática é que vai dizer. Muito bem. Isso. Eu fiquei meio irritado, só uma indignação. Boa noite, Cláudio Azedão. Boa noite. Você gostou do jogo, Cláudio Azedão? É porque é o seguinte, né? Tem uma palavra muito bonita, né? Tá no dicionário, na letra C, chamada chupa. Ela é pra quem achava que o Santos, né, ia perder todos os jogos, ia cair no Paulista, né, cair na Copa do Brasil, né, tá. Mas eu tô vendo você de uma maneira muito torcedora. Não, analisando, né, um clássico desse, dificílimo contra o Português. Foi difícil o jogo? Não, clássico, né, o clássico é um clássico. E o Robinho, o que você achou? Robinho, eu achei que até jogou pouco, ele joga bem mais que isso, né, tem como jogar melhor ainda. Agora eu tô indignado com o gol da Portuguesa, impedidaço. Mas foi mesmo, impedido? Impedidaço, o Vanderlei. Não. O Vanderlei espalhou pro lado sabendo que o cara tava impedido. Falou, não, o cara tá impedido, mas o juiz não deu. Então, 3-1 aí, vai que faz um gol, né? 3-3, dificulta o Santos. Mas, ó, Cláudio Azedão, eu achava que você era um jornalista mais imparcial. Não, desculpa, eu tô analisando o futebol. Você viu que o Robinho passou o chulapa, hein? Exatamente, parabéns pro Robinho. E eu acho que daqui a pouco o Giovani passa também, o Giovani. O Alisson deve passar também. E continuar jogando assim, com certeza. E parabéns pro Santos, futuro campeão paulista. Olha o meu modo de ver. Boa, Zaidan. Tá bem, torcedor. Tricolor. Sombra. Com o Aldax fica mais fácil as coisas, né? 4-0, tabelinha. Foi audacioso, gols, São Paulo? Foi, muito boa. Pato ali fez 2 gols, Michel Bastos, outros 2. 4-0 agora, quarta-feira. Jogo importante contra o Danúbio. Ganso estará em campo na expectativa do Carlinhos na lateral esquerda. Pode ser que o Carlinhos jogue esse jogo de quarta-feira importantíssimo contra o Danúbio. Será que agora contra sua quem? Cara... Contra quem? Danúbio. Danúbio. Tá certo. Olha. Eu, senhor, eu fiz uma pergunta. Eu estava aqui na sexta-feira com você. Eu vi você ali comprando um tickets para o jogo. Deu certo ou não? Não, eu estou esperando até agora. Como assim? Mas já acabou, já foi o jogo. Não. Eu sei. Você tá esperando. Eu sei, mas eu faço o quê? Chore, grite, você pode pedir devolução do dinheiro agora. Não, agora lógico, vai ter todo aquele procedimento, ter que ligar no meu cartão de crédito. Se você tiver fazer reclamação. Lógico, dotado. Não, mas nada que um tarja preta não me auxilie nesse momento, não é verdade? Né? Cara. É que tá confuso mesmo. Eu prefiro deixar essa não questão. Veio. Eu prefiro deixar essa questão agora dos ingressos. Deixa eu falar um pouco depois. Tá? Porque merece um capítulo à parte. Fica à vontade, porque você tem muito pra falar, né? Merece um capítulo à parte. Ah, por sinal, olha, eu comprei. Bom, daqui a pouco eu falo. Nós estamos perdidos, rapaz. Ó, São Paulo contra o Dax. Valeu pelo resultado. E pra ir pro jogo de quarta-feira, com aquela coisa, nossa, a gente vem de uma vitória. Que. Mesmo o outro time sendo... Bem ou mal, a confiança. Né? Mas bem próximo do ridículo, se não ridículo. Mas foi lá, fez os 4-0. Como qualquer time grande que enfrenta o Aldax tem que fazer isso. Né? Tem que enfiar 4-0. Que, por sinal, tem tanta gente que gosta de elogiar o jeito diferente do Aldax. Mas eu duvido que essas pessoas que elogiam, se fossem seus próprios times, elas elogiariam. Que bizarro esse Aldax, né? Bom, mas mesmo assim... Quanto ao jogo, nada de importante, a não ser a atuação individual aí do. A atuação do Michel Bastos. Do Michel Bastos. Jogou muito, hein? Thiago Mendes. cara, o Pato não dá pra falar porque artilheiro do campeonato, o Pato. É, cara, mas eu não posso fazer um elogio em relação a isso, porque eu não posso ao mesmo tempo dizer que o campeonato tem um nível muito ruim. E os gols que o Pato tem feito, tudo bem, ele tem se movimentado, tudo, mas foram gols assim, muito. Muito óbvios. Na verdade, não tem como perder esse tipo de gol, você entendeu? Então eu valorizo mais. A atuação do Luiz Fabiano talvez tenha sido mais valorosa do que até a do próprio Pato. Então, mas do jogo, além da vitória, nada valeu. Assim, não é pra você dizer, nossa, olha, futebol envolvente e tal. Até os 30 do primeiro tempo, horroroso, horroroso. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: o São Paulo, ele vive um momento tenebroso, tenebroso, talvez não tenebroso quanto da época do quase rebaixamento, mas o São Paulo vive um momento tenebroso porque ele tem dois lados aí. Ele tem o CT da Barra Funda e ele tem o estádio do Morumbi. No CT da Barra Funda fica o pessoal do futebol, no Morumbi fica o pessoal administrativo e a presidência. O São Paulo vive um momento muito conturbado. Não começou só aí no começo do ano, quando o presidente do São Paulo cobrou publicamente o Muricy, né? Isso já vem, acho que, se eu não me engano, do ano passado, rusgas. Já vem aí do ano passado essas rusgas aí. Há quem diga que de bastidores a situação não é nada legal. Não é nada legal. Comentamos na sexta, né? É. Não é boa. Aí você fala, pô, mas o cara tá lá no Morumbi, não sei o que lá. Gente, não é legal a situação de bastidores, pelo que me consta. Não é legal a situação ali de... Que chega realmente, não tá chegando legal aí a situação aí pros jogadores. Não tá bacana isso aí. Não tá bacana. Sabe? É um clima pesado, é um clima que não é legal. É porque já tá indo pra campo, né? Aí complica. Pior é quando você, de repente, ouve dizer sobre certas coisas, que não é que tá indo, acho que já foi. Sim. Já foi há um tempo. Já foi, né? O negócio não tá bacana. Nós temos um presidente aí que realmente... Porra... Me traz profunda decepção diante do que foi o presidente aí que nós tivemos nos anos 80... Pra ser assim, né, chefe? Mas, ô Sombra, na boa, eu vi batendo nessa tecla e todo mundo fala, você tá falando óbvio, mas eu acho que é o necessário nesse exato momento. Agora não tem mais que ter partido do Aidar, não tem mais que ter partido do Juvenal. Eu acho que as pessoas têm que se conscientizar de que eles estão fazendo mal pro São Paulo. Eu acho que o Juvenal deveria ligar pro Aidar, ou o Aidar ligar pro Juvenal, porque nessa briga um tem que ceder. Tem que deixar o ego, a vaidade, sabe? A coisa tá num determinado ponto. Mas tá ridículo, Sombra. São dois senhores, praticamente bisavós. Mas a coisa não tá mais... pelo que se deduz da entrevista do Muricy na coletiva, ele chegou e falou assim, olha, eu ligo pra quem eu quiser, eu ligo pro seu Juvenal a hora que eu quiser, meu amigo, tenho total liberdade. Se não me quiserem mais, me mandem embora. Para meio entendedor, para bom entendedor, meia palavra basta. Para bom entendedor, meia palavra basta. Ou seja, a gente sente nas entrevistas, no clima, a coisa tá feia, tá pesada, não tá legal, não tá bacana, você entendeu? Sim. E por outro lado, é fato que o São Paulo esse ano não tá conseguindo reeditar algum bom momento do Campeonato Brasileiro. Mas eu falei para você aqui um dia, os caras falaram assim, não, o futebol é blindado, a briga política não atinge. Isso tudo aí é reflexo da briga política. Lógico que atinge. Tá feio. Que atinge. O São Paulo tem um presidente, que eu vou falar agora pra vocês. Ele tem todo o direito de mandar o Muricy embora. Ele tem todo o direito de mandar aquele que quer embora. Ele é o presidente, ele faz o que ele quiser. Você não pode acabar com o São Paulo. Não, mas seja transparente. Chega pro Muricy lá, fala, Muricy, pode falar. Você tem uma história no São Paulo que é meu. Mas não te quero mais. Assume a bronca e fala, não te quero. Muricy, eu quero mudar tudo aqui. Tá certo? Sou presidente. Pronto, Mas olha, pô, não me leva mal e tal. Agora, você ficar fazendo artimanhas, processo de fritura. Você acha que ele tem coragem de... Por causa da torcida. Ah, eu falei aqui pra ele um dia, não tem nada pessoal contra o Aidar, que eu vi o Aidar uma vez na vida, foi aqui na rádio. Falei aqui na frente dele, falei, olha, eu se fosse conselheiro de São Paulo, não vou trazer o senhor, não. Aí a briga política, como que não atinge? Lógico que atinge. Tá feio. Lógico que atinge. Pro Muricy chegar numa entrevista e falar o que ele falou... Tá feio. É porque isso aí, a coisa tá muito pior. Né? O Muricy só mostrou a ponta do iceberg, talvez. Porque ele ainda é um cara que preserva. Aí o que acontece? Esse é o lado político da história. Aí você tem o lado técnico. O lado técnico, a gente tem, talvez, um momento não muito bom do trabalho do Muricy. Tá? Então vamos, agora vamos falar de futebol, vamos falar de jogo. Não é um bom momento, porque esse ano o São Paulo não conseguiu reeditar nem metade de algumas boas atuações que teve no Campeonato Brasileiro, que até o credenciaram a brigar pelo título num determinado momento. Né? E é o que eu estava dialogando com um amigo que transita aí nos bastidores do futebol. Falei assim, cara, a fritura é grande, politicamente a coisa parece estar muito feia, e agora só existe um jeito do Muricy se sustentar no negócio. É fazer o time jogar o que não jogou. Vitória, né? Só ganhando. Porque só o que ganhando. Me parece é que assim, é nego tá... Esperando, tá, né? Só esperando. Como se estivesse quase na torcida. Tá muito claro. Tá muito... É latente isso aí. Agora, eu falei no. Se perder os dois próximos jogos, eu acho que o Muricy cai. Por que que o São Paulo não está numa pegada legal? Por que que o São Paulo não está taticamente apresentando um bom momento? Tudo bem, aí a gente também pode credenciar talvez a um não bom momento. O que não significa dizer é incompetente, é ultrapassado. Ah, sim, não. Claro. Que o futebol do São Paulo não vive um bom momento, não vive. Aí é lógico, com toda essa fritura acontecendo, a gente começa a pensar até que ponto também que essa fritura e outras coisas que possam não estar chegando na mídia possam também estar influenciando esse trabalho de treino. Não vamos esquecer que o Muricy esteve internado com arritmia cardíaca. Esteve internado, é fato. E uma coisa forte do Muricy sempre foi o seguinte: eu entendo que o Muricy, ele sempre foi um cara muito de coração ali junto do jogador. E o que tirou São Paulo do quase rebaixamento, do rebaixamento, foi aquele envolvimento, né? Coração, vibração, aquela sinergia que cria entre os caras que estão em campo, o técnico na beira do gramado e a torcida. Pô, uma pessoa que tem uma arritmia, na boa, ela tem que tomar uma série de providências e toma medicação. Eu não sei se ele tá tomando, mas vamos falar com assim... Com certeza deve. Ele tá mais calmo. Deve tá se cuidando, né? Aí, com todo esse processo de fritura, o cara fala, meu, o cara acho que não deve estar tomando mais um comprimido, deve estar tomando três. Pra você. Porque se você está sendo fritado, se você já está tendo dificuldades naturais que qualquer técnico pode ter de fazer a sua equipe jogar um pouco melhor. E já tem a pressão normal do jogo. Além da diverticulite, arritmia, etc e tal. É muita coisa que cerca. E tem pessoas que sofrem mais, e o Muricy deve sofrer mais ainda, porque tem aquele outro lado psicológico, que é do cara começar a se sentir traído. É o cara, isso é pior, é a mesma coisa. Você está aqui na rádio e de repente você descobre agora, que, pô, você está sendo traído, né? Então tem todo um ambiente de fritura. E além desse momento de ambiente de fritura, há uma conclusão. Realmente, esse ano, não está conseguindo fazer o São Paulo desempenhar um bom futebol. Por quê? Ah, porque os jogadores não estão colaborando? Ah, porque o técnico não está conseguindo? Eu não sei. A didática mudou. Isso é só quem está vivendo ali dentro para saber. São treinos, são... Né? Só no dia a dia para entender o que está acontecendo. Mas é o que eu falei, amigão. Cheguei para o amigão e falei assim, bicho, agora só existe uma saída. Vencer. E se vencer, não é muito. Ainda tem que vencer e convencer. Exatamente. Porque, ó, né? Ou seja, não tô querendo dizer que não precisa fazer um trabalho melhor. Precisa. Mas que o vento sopra forte pra derrubar. Ah, sopra. E aí, meu amigo, é muito complicado. É muito complicado. E quem tá de butuca aí, Sombra, é o Inter, hein? Porque o Aguirre lá também no Sul não passa confiança pra diretoria. Já tá com a corda no pescoço. Tenho certeza absoluta, RG número 2. Se o Muricy for demitido agora, tá certo? Às 18h16, possivelmente às 18h20 o Inter já ligará pra ele. É possível. Não, liga. E se eu sou Muricy, às 18h35 eu falo, não, cara, valeu, tô de saco cheio de ser meio nojento. Ah, mas eu duvido que o Muricy pare de trabalhar. Gente, ó, o Muricy teve arritmia, diverticulite. Ah, um cara desse, Sombra, quando o cara é hiperativo, quando ele deixa de trabalhar, ele fica doente, cara. Mas ele tá ficando doente trabalhando. Ele pode morrer, mano. Então, mas morre trabalhando. Isso, bacana, legal. Isso. É bacana quando o nego bate as portas ali do céu e fala, porra, quase fui. É, aí é embaçado, cara. Eu é pensei, embaçado. critica no campo, essa história toda, mas você vê o cara batido, como o Muricy tava na última entrevista. Batido tô eu, quando chega dia 20 não tem dinheiro pra pagar a conta. Mano, mas é que você, é aquela história. Tem alguma coisa da história. Larga de ser hipócrita, você. Por que hipócrita? Eu, como a maior parte do povo, velho, chega dia 20 aí bate o desespero, mano. Ou seja, problemas do São Paulo. Há problemas técnicos, mas os problemas políticos são muito maiores e precisa ver até onde que também já não tá atrapalhando aquele que não tá andando bem dentro do campo, viu? A coisa tá feia, feia. E depois, amanhã, olha, eu vou falar amanhã, eu vou dar mais 24 horas de chance aí pro pessoal cuidar do caso. Mas amanhã eu vou falar sobre como é a aventura de ser um sócio torcedor do São Paulo. Muita gente reclamando, só pra explicar. Como é a aventura de você comprar um ingresso pra você ir no jogo. Você, e olha, comprar não é pedir, é comprar. É um ato onde eu dou um dinheiro e do outro lado é entregue um ingresso. Brincadeira. Só isso, viu? Só isso. Tem muita gente assim, que procurou, não sei se você foi procurar também, mas eu, pessoalmente, no Twitter... Procurado é bandido. Não, as pessoas procuram você e perguntam se você sabe como é que faz... Como é que faz isso? Como é que faz aquilo do sócio-torcedor? Olha, meu amigo ouvinte, não me pergunte. Eu também não sei. Não me pergunte, porque eu sou tão vítima quanto vocês. Eu também. Então, aquela história, todo mundo perguntando assim, mas o cara mandou o e-mail e aquele e-mail é o que vale como entrada na Libertadores? Muita gente não sabe, entendeu? Tem que imprimir, levar o papel... Então, há muitas dúvidas. Não. Tá olha, muito louco meu isso. Meu Deus do céu. Muita reclamação. Mas não é só dúvida, meu... É tudo errado. Lançaram um site completamente confuso, como o time do São Paulo, às vezes. Meu Deus do céu. É que, meu, eu já tô meio irritado, cara. Deixa eu falar em outro momento. Também não vou ficar aqui. Estádio 97 da Energia 97. Ô, Benjamin! Vamos falar do grupo S. Benjamin! Não, o cara tá me ameaçando fora do ar. Venga! Não provoca, não, que eu falo, viu? Ali é assustador. Assustador. São 3 anos de administração terrível. O Sombra tá abatido, cara. Tô abatido. Aí eu tô vendo. Ele não tá acreditando. Eu não vi ele aí esse um ano e meio com ele. Ele escutou, foi grave. Mas era uma semana de eleição. Eu falei, aqui pro homem aqui, ó. Aqui pra ele. Eu não votaria se eu fosse São Paulo em conselho, jamais. E faço questão de dizer, viu, gente? Não sou a favor nem de um, nem de outro. Eu gosto do meu time. Boa. Só quero gente capacitada, pelo amor de Deus. Eu vou te animar, vou fazer um strip pra você, Sombra. Você vai ver. Sombra, dá direto pro Mota mesmo. Olha só, amigão. Você quer mais qualidade de vida? Bá. Vou acabar brigando com o Merchan. Merchan, fala pro cara lá, Bá. E o Bá tá levantando um dossiê, vai ter um replay de 45 minutos. Ô, Bá, depois você pega lá o dossiê que nós estamos levantando, as gravações aí do Cláudio Aidar Mota. Então, amigão, venha conhecer o Le Village na Casa Verde, um bairro que é pura tradição. É um projeto elegante, aconchegante, ideal com um ritmo mais tranquilo. Apartamentos de 59 metros quadrados, 2 dormitórios, sendo uma suíte. Bá, esse é mais um lançamento do Grupo Esser, empresa reconhecida pela qualidade. Agora não perca tempo. Venha conhecer o Le Village Casa Verde. Casa Verde, nossa Casa Verde querida, Dodô. E desfrute de um terreno com mais de 4 mil metros quadrados. Lazer completo com piscina adulto, piscina infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. E aproveite e vá visitar o estande na rua José de Brito de Freitas, número 295. Ou acesse esser.com.br/Le Village. Village com 2 L's, hein? Você pode ligar agora mesmo. 3951-3888 3951-3888 De novo, 3951-3888 É isso aí, amigão. É o Le Village Casa Verde. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família S. Bah, ontem eu tive passeio pela Zona Norte inteira, Bah. Ah, é? Ah. Porra, e você conta isso como se fosse... Legal pra caramba. Uma aventura. Não. Pra ele ontem eu fui lá, pô, um abraço pra... Pô, os caras viajei direto lá no Maccabi, lá no Maccabi. No Tremembé. Rafael, toda a galera do Maccabi, você tem que ver. Lá na Cantareira. Tô te falando, é impressionante, cara. Mas você falou antes que Maccabi? Não, Clube Maccabi, pô. Legal pra ganhar na Cantareira. Ô, Sombra. Mas eu posso ir. Ô, Sombra. Eu posso entrar em tudo que é lugar aí. Não tem rabo preso com ninguém, não. Eu também não. Ah, opa! Ô, ô, Beija, fecha a curtida aí. Fala, Cláudio Azedão. Vamos. Tá bem, calça, meu. Meu, você tá com o Tobias aí, meu? Ué, tô. Você tá batidinho. Tô. Eu vou te levar pra dar um rolê hoje, você vai voltar animado. É, hoje é capaz de eu ver o Tobias. É. Ó, mas então, falando em Tobias, ele ganhou uma banheira. Não. Hoje o Sombra tem encontro com OVNIs aqui na torre da rádio. Não, Sombra, você viu aquele reality? Não, aqui não tem, mas lá na frente já apareceu. Você viu aquele reality que vai ter, que uma brasileira de Porto Velho foi escolhida? Pra? Uma viagem pra Marte, em 2025? É um reality, vai ser em Marte. E vai ter 2 anos antes que elas ficam presas numa casinha. Pra ver se aguenta o tempo de viagem. É, eu pensei em você. É, não, mas eu não gostaria de ir pra Marte, não, e não, cara. Tem volta, é uma passagem só. A não ser que meu ingresso com o Saldapes está lá. Marte é legal. Vai que chega o ingresso. Vai lá, eu deixei uma churrasqueira lá. Mas daqui a pouco eu vou dar uma dica aí pra vocês legais, né? Vocês gostam de assuntos aí... Do quê? É? Assuntos extraterrestres. Ô, Benjamin, você tem outro dia eu vi uma mancha, uma reportagem, a mulher, rapaz, vou dizer, no carnaval, né? Vocês viram essa aí, não? Não, não vi. A mulher, ela foi que foi abduzida por um disco voador. Ela tava com o Tobias. Ela subiu sexta-feira de carnaval e apareceu na quarta. Ela falou, inventou, porque, pô... É. É complicado são essas pessoas que tiram toda a credibilidade da ufologia. Então, porque ela falou, aí o marido achou ela aí. Ela desapareceu, segundo ela, numa estrada, né? E o carro ficou lá. O carro, com a bagagem só dele. Porque ela ia passar lá no escritório pra pegar ele pra eles viajarem. Isso foi no Brasil. No Brasil. Sim. Aí o carro foi, passou 4, 5 horas e o marido viu, pô, a mulher nada. Não chega, aparece. Ligou no celular, só chamar já. Saiu, foi atrás da polícia e tal. Acharam o carro da mulher na estrada, tal, com as bagagens só dele. Sim. Até ela aí, não dava. Sequestro, assalto. Beleza, e pensaram nisso e tal. Coisas do Brasil. Quando deu na quarta de cinza. Quando deu quarta de cinza, a mulher ligou pro marido. Falou, vem me buscar que eu tô aqui na estrada, no lugar onde eu deixei o carro. E aí? Fui abduzida por um disfoador que me levou. Soletrando abduzida. Abduzida. Aí ele foi lá, falou pra polícia, foram lá achar a mulher, né? Bacana, e a mulher, né? A mulher disse que o ETzinho lá, os caras lá fizeram um sexo, mas ela tava grávida. Oi, eles gostam mesmo, né? É só fazer o DNA. E ela tava cheia, com cheiro de cerveja, os caras falaram. Ah, sim. Entendeu? São essas coisas que tiram a credibilidade. Quer dizer, o ET bebe também. É. Sabe quem te mandou um abraço? O Spock. O Spock? Spock. Leonardo Nimoy. Será que mais tarde eu posso cantar a musiquinha da banheirinha do Tobias? Claro, deve. Porque ele ganhou uma banheirinha de você, né? Mas, gente, essas coisas tem que registrar, cara. Você falou no Brasil. Alguém tem alguma escada pra emprestar aí? Foi furtado peças, roubaram peças de um Airbus A300. Ah. Não pode ser feita a perícia. Por quê? Porque não tem escada. Falar em Airbus. Olha o avião do estádio passando. Esse é o avião que pode te levar para assistir Barcelona e Real Madrid. Tá bom? É isso aí, Energia 97 voando alto, cara. Com apoio da Singapore Airlines, a companhia aérea mais premiada do mundo. E também apoio da agência catalana de turismo, Catalunha, patrimônio artístico único na Europa. Lembrando que o avião só vai continuar passando até sexta-feira, hein? O avião só passa até sexta-feira. Então são os últimos dias que você tem pra anotar quantas vezes você ouve o avião do estádio 97 passar. Aí você fala, mas precisa anotar de segunda a sexta? Não, você pode só anotar hoje, ou só terça, ou só quarta, ou só quinta, ou só sexta, e acabou. Faz. E ponto final. Daqui a pouco também, depois do próximo ouvinte, novidades chegando aqui no estádio 97. Mas agora, novidade. Vamos aos ouvintes. Alô? Alô. Quem fala? É... Jimmy. Jimmy? Isso. Ah, o nome do teu filho aí, Brasil. É, o meu pequeno. Meu pequeno Jimmy. O meu é apelido. Ah, o meu é filho. Mas o nome completo, o nome eu preciso. Valdemir Roseiro Coutinho Júnior. Valdemir? Roseiro. Ah. Coutinho Júnior. Coutinho que ontem marcou um golaço na Inglaterra, né? Um golaço, uma paulada, velho. Vou botar uma travessão, pingou dentro e saiu. Mas quantos anos você tem? Pinga dentro, eu dá. Eu tenho 39. RG. 39. Segundona, 39,9. O que você acha? Jimmy aí o que tá pegando, velho. Ah, sensacional. Jimmy. Sensacional. É. Qual que é o bairro? É Jardim Olímpia. Jardim o quê? Olímpia. Jardim Olímpia. Olímpia. Ô, vó Olímpia, você tem até jardim. Tem um bairro pra vó. Aonde é isso? É na Moca? Você costuma regar o seu jardim, vó? Eu tenho umas tulipas bonitas. É verdade, mas dizer que costuma, faz tempo que não regam no seu jardim? Ah, não. Não, olha o respeito. Olha o respeito, cavalo. Não tem nada de Moca, vó. É o que é o Jardim Olímpia que eu conheço, é ali perto do Morumbi, perto da Vila Sônia, aquele lugar lá. Isso, Raposo. Desculpa aí. Viu, né? Chupa aí. Ah, mas a avó falou o quê? A avó gosta de... A avó gosta do Benga. Chupa aí. Ó, os meninos me param na rua, eu elogio você pra todo mundo, viu, Benga? Você, o Domênico, o AGP, todo mundo a vovó elogia. AGP? Quem o AGP? Quem o AGP? É aqui, do meu lado. É AGP, porra. AGP. E o RG? RG, desculpa. E o do lado do AGP? Quem que é o AGP? Depois do... Quem que é? Ai, olha, você quer me ferrar? O que é pra falar? Adjunto? Olha isso. O respeito com o Moitinha, não vou falar assim dele! Olha o respeito com o Moitinha, deixa o Moitinha. Tá ficando bravo, Moitinha, desculpa, viu? Falar, questão de dias vai acabar esse negócio. Você não respeita nada nem ninguém, o Moitinha tá ficando bravo. Vai acabar esse negócio de adjunto. Vai ser vice-presidente, vai ser VP. Moitinha tá ficando bravo com você, velho. Tá nada, Moitinha. Tá sim, não, ele tá puto. Moitinha fica puto com o Moitinha tá parecendo um touro, velho. Fazendo assim com a pata. Isso não é touro, idiota. Cavalo. Nossa, mas você é na hora, eu falei, é cavalo. É. Você é um Mota, touro tá de ignorância, velho. Pelo amor de Deus. Falta aquela argola no nariz do Mota. Tá louco. Ah, traz uma argola aí que eu vou colocar no nariz dele. Pega lá, ô, produção. Aonde? Fala no ar, você não é macho? Fala no ar. Não, porque aí eu vou fazer exatamente o que você quer. Você quer que eu seja expulso? De jeito nenhum, eu quero você aqui. Você tem que ser que nem Libertadores. Toma e fica quieto. Ô, velhinho, e o time? Fazer que nem ele faz. Time, Jimmy. Jimmy, qual é o time? Caiu, acho. Norberto. Caiu o Jimmy. Jimmy. Já foi. Zero. Acabou o horário. Alô? Do Jimmy. Alô? Acabou. Alô? Acabou! Então vamos a outra ligação. Acabou! Eu tava ouvindo o Jimmy. É, caiu mesmo. Acabou. Alô? Acabou! Alô? Alô? Oi? Quem é? É o Bruno. Ô Bruno, tudo bem, meu? Tudo bem, Bruno. Bruno do que é o nome completo? Bruno Patins Teixeira. Quantos anos, Brunão? 22. Dois patins na lagoa, RG. É. É o quê? Quem deve estar no Martins essa hora ajoelhado é o Portuga, velho. Por quê, RG? Fazendo necessidade lá no Tietê. Aí vi a piada. É, agora lá no Martins, tem os Martins sim. Ali? É, Martins. Mas o Tietê tá sensacional. Tá junto com a capivara. Ele é a capivara. Meu Deus do céu. Tá chovendo. Ai, né, meu Deus, porra. Tá certo, e qual que é o bairro aí, meu velho? Nossa. Meu Deus. Esse aí foi abduzido. Nossa. É isso louco, hein? Tá um contato de terceiro grau. Falaram que essa história aí, Domênico. Infelizmente, sem condições também de atender esse ouvinte. Tchau. Infelizmente. Vamos tentar mais um ouvinte no 3284-7097. Será que entrou água? Parar. Entrou água nas linhas telefônicas? Foi três sem parar. É, não. Alô? Alô? Quem fala? Consegui, baralho. Truco! Ah, ora, que ânimo, hein, velho? Que beleza. Qual o nome completo? Isso aí. Marco Juncal. Como? É? Marcos Juncal. Juncal. Quantos anos, Marcos? 5.8. RG, 5.8. Isso é sinal de que o João está calmo. Ah, nervoso. Sensacional. Ele não salvou. Está nervoso. João nervoso. Salvou a hora, RG. Salvou a hora. É amigo do casão, né? É. Não puxa muito e faz mal, hein? E não foi um ou outro que falou, não, hein? O pessoal tá comentando aqui que tem vídeo da moça aí no WhatsApp da galera. Tem vídeo da moça, é verdade. Da moça que foi abduzida. Da mina que foi abduzida no carnaval. Eu sei que ela foi abduzida. Olá, casão. A mina foi abduzida lá. Não, esse hino aí do Brasil é muito bom. E parou no WhatsApp da galera. Tá louco? Mas isso aí, meu. Isso é o maior sucesso do Bob Marley, né? Hino do Brasil, né? Ah, hino do mundo. Oh, e qual que é o bairro aí, Marcos? Vamos voar, Brasil. Vamos? Centrão. Centro. Centro. Centrão é nós, pô. Eu trabalhei na rua 7 de abril. É aqui que eu tô. E trabalhei também na rua Marconi. É aqui do lado. Mas você fez uma endoscopia e saiu agora, é isso? Não. Tá susto. Tranquilo, meu amigo. Ele tá susto. Ainda, mano. Quando você sai da endoscopia, você sai meio doidão. Fica assim. Doidão? Tá. Não, opa. Mas eu tô normal. Oi. Pega leve que aqui é tudo poderoso. É, tudo nosso. Tem que andar muito louco mesmo. É tudo nosso. É isso aí, Marcão. É isso aí, mano. Você tem que andar muito louco. Tem que andar muito louco, Domenico. Mas andar só pra quê, mano? Tá dirigindo, o cara tá na cidade de Abril andando, tá de boa. Concordo com você. Não, é isso aí, calção. Tudo nosso, mano. Normal. O que mais, ô Domenico? Você vai perguntar pra ele? Não, acabou, né? Ele falou time. Azul! Ele falou, o que, que é isso? Hã? Ô Marcão! Liga! Corintiano, então? Completamente. E aí, meu, acompanhou o time do Corinthians ontem, cara? Empatamos com o Ituano, hein? É. Também, com aquela lua que tava, tava difícil jogar, né? Ô, desumano, hein? O primeiro tempo tava embaçado, mano. O primeiro tempo tava osso. Os caras estão rindo. O São Paulino tá sempre sofrendo, dando risada, eu não sei. A gente é bipolar. É, bom. Mas o Marcão. E o Jadson? Tá triste porque o Jadson vai embora? Oh, já vai tarde. Bom, o Cris tem um lugar dele e acabou. Pô, você consegue bolar com o guardanapo? Não! Tá louco. Não. Hã? Que porra é essa, meu? Ô, Marcão. É difícil. Então a proposta aí do clube chinês aí, o Jadson tá indo pra lá, hein, meu? Fará muita falta? Boa viagem. Não curte muito o futebol do Jadson, não? Não, aí, tá dormindo, não dá. Ele joga um jogo bom e 20 ruim. Cadê o Magic e o Jadson aí? É, mas o Jadson esse ano aí, ele tá bem, cara. O Jadson tem sido o protagonista nesse meio campo do Corinthians. Ele com o Renato Augusto e o Guerreiro aí, acho que são os três melhores. Vai fazer falta, mas eu acho que o elenco do Corinthians é qualificado, velho. O time do Corinthians aí não, mano, não vai passar por maus bocados, não, Matinho. Não dinheiro pra pagar mano, o Guerreiro? Não, mano, relaxa. Foi o Christian, solta o Elias. Você vai ver o que vai acontecer. E o Guerreiro, faz o que com ele? Deixa ele junto com o Wagner Love. Paga os 7 milha que ele quer? Não paga 7, mas paga 4. Tá certo. Ele falou que não abre mão dos 7 não, hein? Abre sim. Onde vai? Pra China? Diz ele que pra Europa novamente. Bom, então... Mais precisamente pro Hamburgo, o time que ele jogava. Hamburgo é um bom lugar. Na Alemanha é legal. Andar de Porsche, Mercedes, é tranquilo. Ah, mas aqui o cara também já anda, ganha bem pra diabo, ganhando 500 pau por mês. Se ele não andar aqui, vai andar onde? Só que aqui ele é ídolo, lá ele é quem? Mais um. Ô, compra chocolate, mano. É? É, só hora vai bem. É bom. Ô Marcão, e no decorrer do ano aí, a presença do Tite ali no banco do Corinthians, o elenco que o Corinthians tem? Olha, tem uma expectativa boa para títulos aí ou você ainda acha que falta alguma coisa para esse time do Corinthians encaixar de vez? Não, eu acho o seguinte, o Tite parece que não saiu do Corinthians. Sim. Ele tá lá desde 2002. Tá sossegado, tranquilo, não mudou nada, consertou o time, resolveu todos os pepinos que tinha lá. A única coisa que eu não gosto lá é o Fagner. O resto... Lateral direito, mas eu concordo com você, viu, amigão? O negócio é o seguinte, eu tento ser humilde, mas o Corinthians não deixa. Esse time do Corinthians aí é embaçado pra ser batido, hein? Esse time vai ser aí uma pedra no sapato de qualquer clube brasileiro. Mano, escrevam como, aí. Como você fala, é gostoso assistir a Champions League pra ver que eles estão se matando pra ver quem vai jogar com a gente. Sim. Então... Deixa eles. Verdade, você poderia, se você tivesse a possibilidade de escolher um adversário no final do ano, lá no Japão, no nosso terceiro Mundial, você escolheria quem? Ah, o Barça, o Real, o Bayern? Real? Real Madrid. Porra, velho, eu tô na dúvida aí, do Real ou do Barça? Né? Não, vem Real, pega o português lá, dá um bacalhau pra ele e tá tudo certo. Eita. Eu queria Corinthians e Barcelona, velho, só pro Corinthians ganhar do Messi e do Neymar. Já é uma boa. Deixa pro outro ano. O Neymar já é freguês do Corinthians desde a época do Santos aqui. Imagina lá no Barcelona. Ah, quem é freguês do Corinthians? Neymar. Tomou um pedala do Christian lá, não fez nada na final do Paulista, velho. Na Libertadores, idem. Acho que a fumaça Deus. Tá vindo pra cá. É nada, mano. O bagulho é louco, Marcão. Liga o ventilador aí. E ó, o Corinthians pegando o Barcelona lá, ó, ia se vingar. Inclusive ia vingar o Santos. Ia vingar o Santos da chacoalhada que o Santos tomou. Tanto no Japão quanto na Espanha. Deixa o Santos você curtir essa mágoa, pô. Nós não temos nada a ver com ele. Time. Deixa ele sofrer. Vamos pegar logo o top. Quem é? Real Madrid? Vambora. Hoje é o Real. Então é eles mesmo que nós queremos. Boa, Marcão. Então manda aí seu placar aí. Corinthians e Penapolense no meio da semana. Putz. 3-0. Boa, mano. Gol de quem? Penapolense. Dois do Love e um do... O Guerreiro não vai jogar. E um do... Pode ser... Sei lá, qualquer um. Três do Love, pronto. Três do Love, mano? É, pra ele entrosar logo. Não é Penapolense, não. É Linense. Linense, né? Então, isso que é estranho, camisa vermelha e branca. É jogo atrasado. Deixa rolar. Três do Love, que é pra firmar a posição. Quem pegou a Penapolense no final de semana foi o Palmeiras, não foi? Foi. Por isso pegar a Linense no meio Linense, de semana. Linense, Linense. Passar o carro. É lá em Linz, é longe pra caramba. Ah, mas vai. É qualquer um aí que o Corinthians vai ter como sparring aí, porque esse ano o Corinthians só terá sparring. Mas eu vi. Depois foi roubado ontem, Regi. É. O gol do Ituano tava irregular. É. Acho time, que é. Time reserva, tranquilo. É. Time misto. É. Missão. Mas então é isso aí, mais uma goleada aí. O Corinthians vai enfiar na Linense, então, segundo o nosso amigão aí, o Marcão. E vamos pra dentro, porque na Libertadores o bicho pega, velho. E quarta-feira também tem um jogo aí também do nosso grupo na Libertadores, aí São Paulo e Danúbio, cara. Isso, manda o seu placar pra esse jogo aí também. 1-0 Danúbio. Você acha mesmo, velho? Esta, olha, vou falar. Olha, não é que eu acho, tá? Eu vou secar pra isso. É. Antes, né? Pra falar a verdade, velho, eu não vou torcer contra o São Paulo, porque esse Danúbio é uma porcaria. É verdade, Edi. Eu acho que todos os brasileiros vão passar, cara. Mesmo todos os brasileiros aí, com exceção do Corinthians, terem tomado uma traulitada aí na estreia da Libertadores aí, porque o Inter perdeu, o Atlético perdeu, o São Paulo perdeu. Quem mais perdeu? O Cruzeiro perdeu? Eu penso não jogou, eu acho. Todo mundo perdeu, mano. Eu penso diferente. Cruzeiro já estreou? Não. Eu não tô louco hoje. Eu acho que. Calma, Casão. Eu acho que o São Paulo devia empatar para alimentar a ilusão. E depender do último jogo contra a gente, se ele empatar, ele classifica. Se ele perder, ele tá fora. Nós vamos tirar eles com requinte de crueldade. Oh. Ah, mas vou falar pra você, hein? O cara é maldoso. Eu acho que o São Paulo chega na última rodada classificado já também, assim como o Corinthians. Não chega, não. Será? Olha a risada do Catra, velho. Olha a risada do Catra, hein? É de bruxo. Mas não chega mesmo. Então quem passa nesse grupo aí? Corinthians, São Lourenço, Danúbio e São Paulo. Quem passa pra você? Time do Papa é segundo. O São Lourenço. Sim, segundo. Ah, eu não boto fé no São Lourenço, não, mas depois, vamos aguardar, né? Depois os caras ficam com esse papinho, eu não sou anti. É. Estou os outros que são mas antes. Mas eu não sou mesmo. Eu não sou anti, eu só não gosto de São Paulo. Entendi. O cara meteu o catra aí. Ó. É, porque alguma coisa o São Paulo não fez que você não gostou muito. Ah, mas ele até se entende. Agora, o outro aqui, para quem não vai torcer contra, é sacanagem. Mas não vou mesmo. Não. Os caras ficam secando a gente a vida inteira. Pode como secar, velho. Pode secar. O Corinthians é tão forte, mas parece tão forte. Parece o Muricy falando isso. O Corinthians é blindado. Aquele jogo do Chelsea lá, quase que eles morreram Chelsea, do coração. Chelsea. Soletri, Muricy, Soletri, Chelsea. Bom, a gente quase morreu do coração naquele jogo e vocês morreram em quase em três, pelo menos, né? Em qual? Barcelona, Milan e Liverpool. Eu não. Chupa, tava dormindo, nem chupa vi. E dorme com essa gostoso. Ele vai dormir bastante agora, hein? Chupa, chupa gostoso e não dorme lembro, com essa. Não lembro disso. Eu lembro disso, contra o Palmeiras. Com o que você usa, eu acho que você não deve estar lembrando mesmo, viu? É verdade, meu. Hoje esqueceu tudo, não tem mais nenhum. Ô, põe a costela nardosa aí, meu. Como assim costela nardosa? Não, os filipinos fugiram lá pro Goita Casas. Eu tô no granito. Foi. Tá no granito. O granizo. Ô, amigão, olha, um abraço pra você. Ponta valeu, de faca. Tudo de bom. Desculpa, Sombra, mas eu tô falando com o coração. Ele tá meio louco. E aí, filhão, como é que você tá, irmão? Meio louco, cara. Não tô, não, eu tô bem. Tá bem. Mas no bem, nesse caso, é muito subjetivo. Muito bem. Eu falo que a gente fica bem, ninguém entende. Eu tô trabalhando aqui na minha loja, sossegado, não tem nada a ver. E você tem loja do quê? Eu tenho um fliperama. Fliperama. Que máquina que você tem aí no centro? Tem todas. Tem pinball, tem tudo mais? Qual máquina de pinball você tem? Não, pinball não tem mais. Mas o pinball era legal, né? Você tem Street Fighter? Não tem mais peça, não tem coisa do passado. Mas você tem Street Fighter ou não? Todas. Todas Street? O Street 2 é mais legal. Todas Street. E qual que é a máquina mais cobiçada aí? Qual que é a máquina que o pessoal vai pra jogar? Os office boys de todas as firmas aí da região. Olha, a Bambamba aqui é o basquete. Por incrível que pareça. E futebol, Quanto tá custando uma ficha hoje? R$2,00. E depois da cortininha tem aquelas outras maquininhas lá ou não? Não, graças a Deus eu não trabalho com isso. Tem pira-pipo? E ô amigo, o pessoal ainda faz aquele furo na ficha lá, coloca uma linha, coloca dentro da máquina e puxa de volta ou não? Tem gente que tenta fazer, mas não consegue, não funciona. Não funciona mais? Não, isso não tem jeito. O caminho que a ficha faz, ele não pega de volta. Ah, mas fica só a linha pendurada, ó. Ah, a linha vai embora. Aí, mano. Volta aí ao passado, mano, ó. Cavaleiro negro. Cavaleiro negro. Desafio. Se o monstro emite no honesto de ataque, quero voltar. Obrigado. Cavaleiro negro. Que barato, hein? Pai Action, galera. Pai Action. Muito bom. Aí. Bons tempos. Não. E é caro uma máquina dessa. É caro. É pra caramba. Isso é legal. O Vitor Birner, que é jornalista, Vitor Birner, eu gosto que diga que é nosso ouvinte, né? Eu sou muito mais que ouvinte, sou jornalista. O jornalista Vitor Birner coleciona máquinas. É mesmo? Verdade? Verdade, é sério. Agora, podia chamar nós para jogar uma máquina antiga, uma máquina de colecionador. No assunto. Deve custar uns 50 pau, 40 pau. Eu sei que ele é um colecionador de ouro. Por aí. 50 mil? É. Essas máquinas antiga, antigas aí? Caro, você manda fazer uma réplica hoje, custa mais ou menos isso. É. Mas é legal. Mas o Marcos... da Fire Action? Adorava da Fire Action, que mais jogava. Isso não. Você não lembra disso? Lembro, claro. É que eu sou novo no ramo, né? Tá certo. É que eu sou há 30 anos. Nossa, tranquilo. Pô, você podia mandar o fliperama aqui pra rádio pra gente ficar jogando de tarde. Pô, seria um prazer receber vocês aqui. Oh, mas é fácil você mandar aqui. Seria um prazer receber vocês e suas máquinas aqui. Porra, dá pra trazer as máquinas. Porra, meu. Rapidinho, Marcos. Quantas máquinas você tem? Tem só 50. Nossa. Tem uma sala lá de um cara que quase não fica lá, chamado Fernando, lá no fundo. A gente coloca quatro máquinas não, lá. Mas vai ser mais legal na sala. Lá. A sala do Zé que é o bacana. Fala, esse Fernando não fica lá. Esse negócio Zé é bom. Fica louco. Esse negócio é bom pra caramba. Mas sábado aí no centro é mais fraco, né? Ou não? É mais fraco. Só tem Noia jogando. Fala, esse negócio é bom. Sábado. Né? Não, Noia. Bom, Noia tem em todo lugar. O cara fala, ó, vou jogar um flipper, eu compro é verdade. Com vocês tem o calção, né? O quê? Então não tem jeito. Ó, puxou um zoom aí. Um abraço, Marcos. Obrigado pela audiência, cara. Um abraço pra vocês também. Muito obrigado, viu, Marcão? Ô, valeu, mano. Tamo junto, parceiro. É nóis. Falou. Da hora, mano. Tá aí o Pouco Doido, Marcão, ouvinte, dono de fliperama, lá no centro. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Jogar bingo, mano. Ó o avião. Ó o avião, o avião aí, velho. Ó o avião aí, velho. Esse é o bom. É, o avião do Estádio 97 passando. Um avião que pode te levar a Barcelona. Lembrando que o avião só vai passar até sexta, hein? E na segunda-feira, primeiro ouvinte que for atendido no ar ao vivo. Putz, tá e chegando. Acertar quantas vezes passou o avião em qualquer dia do Estádio 97. E se tiver com passaporte ok pra viajar, bonitinho, vai pra direitinho. Barcelona com RG número 2, assistir Barcelona e Real Madrid. Bom acompanhante. Maravilhoso, hein, velho? Bom acompanhante. Sensacional. Se você ganhar, é verdade, você tem direito a levar acompanhante. Que também tem que estar com o passaporte. Direitinho, tudo em ordem. E detalhe, não pode estar pedido, hein? Como assim? Ah, se tiver pedido, na hora que apresentar o bagulho, a mulher fala: tem uma boa viagem e já guinda você. Não. Já mete algemona ali, já é. Não, mano. É já na hora que vai buscar, velho. É. Já liquida a fatura ali. Mas, agora temos uma novidade que não é tão nova, mas muita gente nos cobra desde o começo do ano. E vamos falar um pouquinho mais sobre o evento. É isso aí, amigo! Resort do Estádio 97. Ah, galinha. Aberta a temporada do Resort do Estádio 97. Aí sim, hein? Opa! Bom! É bom, velho. É muito bom. Agora é a temporada do Resort do Estádio 97, que vai acontecer, atenção, dia 22 de maio. No Bourbon Resort Spa de Atibaia. 22 de maio, galera. É isso aí, Resort do Estado. Nem lembro mais que edição que é, se é quinta, é sexta. Sétima edição do Resort do Estádio 97. Motinha, vamos enumerar aqui as incríveis atrações que teremos lá além. Campeonato de Futebol Society. Campeonato de videogame. Campeonato de futebol no videogame. Teremos o show do Rude. Show do Rude Landucci. Show do Rude. E olha, há quem diga que o Tobias vai aparecer. Será? O Tobias, ele rapidinho ele vai pra lá. No resort? Tobias no resort. Tem que conseguir dois gravetinhos pra gente fazer um pedestal. Eu só espero que... Ó, se o Tobias for lá na resenha de madrugada, vai ser uma correria, hein, ele que vai organizar a resenha. Vamos ter, como meu todo Deus. Mundo ama, os jogos de cassino da Cassineira. Não é legal? O bingo do estádio. O bingo do estádio 97. Sim. Não é? Mais um... A balada do Energia na Veia, a balada do botão. Energia Veia, jogo de futebol de botão. E a nossa já tradicional e... A resenha do estádio. A resenha da madruga, né, velho? Né? Nossa, é cada ano mais top. Preste atenção, anote esse número de telefone para fazer a sua reserva, porque quanto mais cedo você comprar e adquirir o seu pacote, você vai conseguir mais vantagens. Por exemplo, quem adquirir agora... vai poder pagar em 6 vezes no cheque ou no cartão. Urra! 6 vezes no cheque ou no cartão. Caraca. Anote o telefone da Lotus Travel. Atenção. 28964665. 28964665. Tá fácil ou não é? 28964665. Esse é o telefone da Lotus Travel. Teu plantão da Lotus Travel aguardando sua ligação agora. Você, inclusive, aí eu preciso ver. Você liga lá na Lotus, vão dizer quais são as bandeiras, os cartões, tudo, tá bom? Sim. Você pode parcelar em 6 vezes no cheque ou no cartão. 28964665. E ó, promoção de lançamento do resort do Estádio 97. Mas já vai começar com promoção? Quem fechar hoje o resort? Ah. Ganha um par de ingressos pra festa do Energia na Veia com show dos Paralamas. Caraca, velho. Tô louco. Ah, já é mais uma questão. Hein? É. Fechou hoje, já ganha um par de ingressos. Você quer saber quando que vai ser o resort? 22 de maio, no Bourbon Spa Resort, Atibaia, 50 quilômetros aqui do lado. Pertinho. Pertíssimo, cara. Pertinho. Vai pela Fernão Quem Dias. Quem vai, sempre vai. Rapidinho. Pertinho. Oi, aquela molecadinha com 1 ano, hein? Já vai estar... Nossa, velho. Os moleques de 6, 7 anos estão tudo molecão. Então, olha, liga lá na Lotus. Tá toda a turma da Lotus Travel aguardando sua ligação. 28964665. Pode ligar agora. Tem plantão da Lotus aguardando sua ligação. O resort que é um sucesso. 7ª edição. Se você não foi, você não sabe o que você está perdendo. O torneio de futebol é sensacional. É um fim de semana no convívio de toda a turma do Estádio 97, tá bom? É, porque não é só... não são só várias atividades, né? A turma do estádio passando também o fim de semana, fazendo estádio. E dessa vez o estádio vai ser apresentado lá no teatro. Ah, é? É. Ah, legal! Dessa vez o estádio vai ser apresentado no teatro. Aí vai sim, ser hein? Muito bom. Bacana. Tá? Esse bom. Oh, bom. E dá pra convencer a mulher fácil, né, RG? Ué, tem o spa. Nem precisa convencer. Tem o spa, tem tanto. Ah, porque ela pra de repente. Ó, oh, tem o trenzinho, tem tiro-alvo. Tem pra cuidar das crianças. O tiro-alvo não. A turma da Mônica. Arco e flecha. Arco e flecha. É, tem o arborismo. Ah, meu, é coisa pra. É coisa pra diabo, velho. É isso aí. Um abraço pra todos do Bourbon, pra Silvia, pra Ângela. Joia. Pra galera aí da administração. Né? Ó, todo mundo que faz parte aí, daqui a pouco eu vou trazer o nome de todo mundo aí do Bourbon, tá? Que sempre faz uma força danada pra que a gente possa todo muito ano legal. Fechar essa nova edição do Resort, que é um convívio muito bacana que a gente tem com os ouvintes do Estádio 97, essa proximidade. E outra coisa, né? São quase 72 horas muito bacanas, né? São no mínimo... Só alegria, velho. São mesmo, 48 horas, né? 48 horas de muita atividade. 48 horas de muita atividade. E ó, café da manhã, almoço, jantar. Nossa! Incluído, hein? Café da manhã, almoço e jantar, incluído. Os almoços e os jantar. Isso é bom demais, hein? O que é isso? A comida lá é coisa de outro mundo, velho. Nossa! RG, a comida lá... no bom sentido, é coisa de outro mundo. Com certeza. Véio. E é legal que você, por exemplo, que nunca teve contato com artistas na sua vida, músicos, atores... Mas tá uma mala, hein? Não, mas é verdade, Sombra. É a chance que você tem, por exemplo, você não vai ter a possibilidade de passar um final de semana com o Luciano Huck no resort na Polinésia Francesa. Acho que vai dar o nosso aí. Tá certo? Olha, você, não vai ter. Você não vai ter a chance, talvez, de passar um final de semana com o William Bonner em Bahamas. Você não vai ter, talvez, a possibilidade de frequentar o mesmo resort que o Silvio Santos nas Maldivas. Então, bacana. Vai pro Bourbon com a gente aqui, com a galera do Estádio 97. Proporcionalmente, a gente tá um pouquinho abaixo desses que eu citei. Pouquinho abaixo, Matinho. Não se desvaloriza também. Pô, estamos 15 anos no ar, é um programa de maior audiência na cidade de São Paulo, velho. Vamos jorrar aí todo mundo. É o seguinte, Matinho. Vai lá, amigão. Vai lá, não perde tempo, não, velho. Tomar café da manhã com Benja. Ao invés de você ter contato com uma celebridade, você tem no mínimo 6, 7, 8. 16, né? 16, é que nós estamos aqui. Vai pra 16. Então, mas deu, né? Já fez, já foi. Já foi 19. É que eu tô aqui há 15 já. É, você pode ver o Benja comer bacon. É, então, bacana, velho. Bacana. Tá bom? Babando no saguão. Ó, nós somos o que você terá de mais próximo. Você vai ver o Benja babando no saguão. O Benja dorme no sofá. Ele toma aquele coquetel? É, coquetel. É. Morrito. Mas eu falei água absurda aqui. Aí senta e baba no saguão. Mas você sabe que eu tava assistindo uma edição do Two and a Half Men? Acho que é bom com o Charlie. Tá, tudo bem, não vou entrar no mérito agora. Concordo. Mas aí eu tava assistindo, você sabe que o Alan Harper, o irmão do Charlie Sheen, né, o Alan Harper, ele é um tanto afeminado, assim, né? Ele dá umas deslizadas bravas, assim, né? Aí ele tinha pedido, ele tava no bar lá, paquerando uma moça lá, tal, né? Daí ele pediu uma bebida, aí... a menina falou assim: não é de mulher essa bebida? Ah, então me manda um morrito. Daí ela olhou. É. Mas tem uma aí que eu gosto, que vende aí. E todo mundo fala que é de mulher também. Qual? Sei lá, não, acho que foi esse que ele pediu. É antes. O drink? Não, deve ser. É uma bebida que eu gosto que já vem na garrafa, que é fraquinha. Ah. Eu adoro. O cara fala que é de mulher. Eu gosto de uma bebida, o Mota, uma bebida espanhola que eu adoro. Qual? Chama Domeniquita, é uma delícia. Eu passo a língua na... É, Domeniquita. Domeniquita? É, você toma, você põe nos seios, né? Você põe o copo no cheio. Não, você põe o copo nos seios e vira pra boca. Ah, é? É, Domeniquita é uma delícia. Que beleza, hein? Do lado da Domeniquita está o Moquita, o Motita. Motita, notícias do porco. Ah, Domênico, diga. O Arouca e o Cleiton Xavier estavam fazendo treino aí com a Lusa, né? Ah, jogou com a Lusa? É. Hoje? É. E só que é o seguinte, o Cleiton Xavier, tá uma confusão aí, Domênico. Os documentos deles não chegou, certo? Não chegaram. Ia chegar dia 4, eles estavam querendo estrear ele dia 4, contra o Vitória na Copa do Brasil. Tô letrando, os documentos não chegou? Depois eu vou. Não chegaram e aí não vai dar pra também estrear. Não vai dar pra estrear no dia 4 na Copa do Brasil aí. Caramba, né? Não é possível. Talvez só dia 12. Não demore esse troço. Né? Só dia 12 aí o Palmeiras faça a estreia do Cleiton Xavier. O que é dia 12? Dia 12 de março. Mas o que puder dificultar, aquele time vai dificultar, hein, Domingo? O cara saiu na justiça. E dia 12 não tem jogo, é só que a partir do dia 12 ele tá libertado. Então Xavier, entendi. Então Xavier, ele forçou a barra pra sair porque ele não tava recebendo. Então onde o clube que ele tava puder ferrar o cara, eles vão ferrar. Não, você acha que o Arouca vai dar certo no Palmeiras? Obviamente que não, né? Como não? Você tá louco? Ué, não tá nem, ó, você viu, não tá nem jogando, não é nem relacionado. Ele tá se recuperando. Bastidor, quem conhece é o jornalista, né? Vocês estão dizendo isso do notícia, né? Tá encostado lá, né? É bom, pra ver. Ele tá encostado. Vai zicar o outro lá. Perdeu a vaga pro Robinho, que o Santos dispensou, né? Robinho bom é o que tá no Palmeiras, Robinho bom, vai. Tá bom, então deixa. Não, você acha isso, tá bom. Então. Eu acho mesmo. Eu queria ser idiota pra achar isso também. Não, desculpa, eu tô dizendo assim. É, cada um tem sua opinião, respeito demais. Então, mas eu não sou um cretino pra falar bobagem aqui também. Tá certo. Não, desculpa, viu, também. Vai se ferrar. Tá certo. Na verdade, aqui que o estádio do Palmeiras tornou o Palmeiras o clube que mais arrecada com bilheteria no país. Chupa todo mundo. O estádio mais bonito do mundo. E mais arrecadativo, né, Dodô? Não. Foi eleito aí o mais bonito aí. Ô, Dodô, o Palmeiras ganhou de 3 da Lusa e o Leandro Siqueira fez os 3. Ganhou de 3-0 da Lusa? É. Foi agora o jogo treino. O jogo treino, então. Quem fez os gols? Leandro Siqueira. Que é o Pereira? É, o da banana. Não, o Leandro. Banana. Não, ele não gosta que chama ele de banana. Mas vai dar um bom ataque. Ele não quer mais, o Leandro. Michael Leite, não, você banana. Tá louco. Olha, não, vai dar, já não, foi. Já. Ataque de vitamina. E parece que o Gabriel é Jesus Cristo foi bem também, mas vai vir, né? Essa piadinha é velha e já não tá mais, nem um nem outro. Já deu, o Landu fez essa piada quando os caras vieram, em janeiro. Ah, eu li no Twitter as piadas dos meninos e não fui eu que fiz, mas tem, é boa. E o engraçado é que tem cara na televisão aberta que faz essa piada e acha sensacional. É. Aí tem os babaô, legal, meu. Nossa, ele acha maravilhoso. E o cara é corintiano, desgraçado. Vai, fala aí, olha. E o Matos mandou avisar aí pra não se preocupar com a renovação do Mago, a Lívia. Falou que tá quase tudo encaminhado. Não, tem que se preocupar quando ele vai jogar, a diferença. A preocupação é outra aí. Importante ele voltar bem. Mas será que ele vai aceitar, viu, Dodô? Parece que ele vai oferecer 250 mil mais produtividade, ou seja, ele vai ganhar 250 mil só. É verdade que ofereceram um ano só pra ele? Ai, não sei, acho que até o final do ano, viu? Não era nem até o ano. E por falar em altos valores aí, ô vó. Oi, o negócio é o seguinte. Domênico Gato, eu acho que eu posso ter perdido a minha carta numa ida pro Guarujá, velho. Por quê, mano? Já pegou a Anchieta pra descer pro litoral, velho? Já várias vezes. Por quê? A serra inteira a 50 por hora. Véio. Porque tem... Um radar camuflado. É 80 ali, não é? Imagina, 50 por hora, velho. 80 é imigrantes, né? É. Domênico Gato, que absurdo. Eu passava pelo radar e falava, nossa, tô a 75. Nossa, tô a 60. Na hora que eles passavam por mim, Motinha, camuflados, fiz o... É mesmo, mano? Aí você chegou lá embaixo, você viu 50, você falou, ferrou. Não, eu via no meio da serra, mas, pô, você tá descendo, um monte de caminhoneiro, você tá prestando atenção na porra do caminhão que tá na tua frente, pra ele não te fechar e você não ir no muro. É. Na hora que eu passo, Domênico Gato, radar do lado, falou, ó, um tripé aqui. Mas os caras colocaram um monte lá, assim, é? O quê? Deve ter no mínimo uns 8, Domênico Gato. Entre os que piscam e os que não piscam. Putz, aqui na vida. Ah, eu não pisco. Desçam pela Anchieta, velho. Não desçam. Aquilo ali é uma armadilha, velho. Ah, e Mogi também não é? Mogi não, tá Mogi, Mogi é, mas pelo menos você sabe onde estão os radares. Os radares, os que não são aqueles piscantes, monta, as lombadas eletrônicas, são radares novos que você vê a haste dele, é um negócio metálico que você vê de longe. Agora na Anchieta, em curva. Mas não foi proibido o móvel? Não, mas ali não é móvel, RG. São aqueles radares aí com aquela haste. Aqueles, como se fosse um pardal mesmo. Mas eles ficam em curvas, em pontos estratégicos ali, camuflados. Mas não tem nem sinalização, nem placa avisando? Ah, avisam que aquela merda é a 50 por hora, mas eu... É, então, então 50, tem que obedecer a porra da placa, aí, cacete. 50 por hora eu ando em estacionamento de shopping, velho. Tá de depois eu vou te mandar, depois eu vou te mandar uma fotinha. Eu mandei pro Benjamin, não sei se resolveu. Eu vou mandar uma fotinho pra você, pra te auxiliar você não tomar mais multa. É, mas coloca onde? Em placa? Toca no lugar da não, placa. É um negócio chamado velocímetro. Ali, aí tem o númerozinho 20, tem o númerozinho 40. Não, mas é uma boçalidade. 60, ao invés de você achar que eu tô errado. Aí o ponteirinho, quando tá ali, não, chegou no 50. Opa, não. Mas eu não sou um cara irresponsável. Não, desculpa, não é. Véio. Acabou de dizer que anda 50 dentro do estacionamento de shopping. Ué, mas não é irresponsável? 50, Sombra, eu passo na cancela sem parar, aí. Bacana. É a velocidade pra passar no 60. Não, senhor, não é não. Então o senhor está errado. O senhor está errado. O senhor está errado, porque o sem parar, primeiro, ele não permite que as pessoas façam isso. Você deve passar de maneira... Deve passar de maneira vagarosa, respeitando a legislação. Respeitando a legislação, não tem que passar rápido, não. Vai por mim. Não é, não. RG número 2, Anchieta é uma porcaria. Você que tá ouvindo o Estádio 97, deixa aquela estrada mofar. É uma porcaria, é um lixo. Não desça por lá. Não desça por lá. Mas ó, eu concordo com você, Sombra. Se der esse presentinho pra ele, vai resolver o problema. O velocímetro pro carro dele. Deve estar quebrado, ele não deve estar vendo como é que. Vai funcionar. Muito bem. Ficar um ano sem carteira. É, também. Palmeiras, é isso? É isso. É isso? Então tá bom. Ah, olha quem chegou. Vamos lá, meu camarada, eu vim aqui hoje. Porque outro dia eu contei a historinha aqui pra vocês. Vocês lembram qual que foi que eu contei aqui? Sim, dos três porquinhos. Exatamente. Por que os caras falam, RG? O que que eles falam? E você só fala em desgraça. Exatamente, tá vendo? Até você já sabe. Imagem, né? Exatamente. Então o que que eu vou fazer? Eu vou contar a história infantil da Branca de Neve. Tá, vamos lá. Ai, isso não vai dar certo. Então vamos lá, meu cara. Obrigado a oportunidade aí. Percival, me ajuda aqui. Vai, vamos lá. Vai, eu te ajudo. Então, você faz a do Percival? Vai, vamos. Então vai lá, Percival. Era uma vez a Branca de Neve. Ela morava na comunidade da sua madrasta, mas não tinha regalias. Ficava o dia inteiro limpando o chão e sendo humilhado. É uma prova que o trabalho escravo ainda existe no nosso país. Tá nas historinhas que tô lendo aqui, exatamente. Tá vendo, Percival? Tá bom? Tá. Então vai vendo, vai. Aí um dia a madrasta, ela perguntou pro espelho. Isso são contos infantis? Exatamente, da Branca de Neve. Meu Deus do céu. Ele quer mudar a imagem dele. Deixa eu ler de novo aqui, que eu acho que eu não entendo. A madrasta perguntou pro espelho, ou seja, tá drogada. Né? Ninguém pergunta pro espelho quando tá sã. Ela perguntou quem era mais gostosa, esse negócio, né, de silicone, né, botou na bunda, a Branca de Neve botou silicone. O espelho respondeu o quê? Primeiro que espelho não responde, mas tá escrito aqui que disse que a Branca era mais gostosa. Madrasta fez o quê? Mandou matar a Branca. Não, não fez. Isso, exatamente. Não foi matar. Mandou matar. Foi o que tá escrito, vai vendo aqui, pessoal. Porque com essa desigualdade que tem, muita gente acaba matando pra ganhar dinheiro. Essa é a realidade. Exatamente. O assassino chegou na Branca, o que que ele fez? Viu que ela era gostosa, deixou ela fugir. Então vai vendo. Certo. Aí a Branca aqui que fez, andou horas e horas, até que, olha só onde eu vou chegar agora, você que tá aqui agora, 7 horas e 2 minutos. A Branca, ao vivo, Percival, vai me ajudando aí, arruma o bigode, vai, isso aí. Ela chegou numa biqueira com 7 crianças. Certo. 7? 7 crianças que trabalhavam para o tráfico. Não acredito. Então eu vou te falar, Percival, o Feliz... Não era? O Feliz usava maconha. Não! Ele era feliz, tá? Pode ser. Tá, pode ser, Deus. O Dengoso usava o quê? Não Dengoso gosta de roçar, usava bala, com certeza. E o Atim, era obviamente, Adriano, é que cheirava a porra. Quem mandava na boca era o mestre. Olha aqui, ó, cidadão, a que ponto chega, vai vendo. Certo dia, a madrasta descobriu que a boca dos anões estava vendendo mais do que a dela. O que que ela não. fez? Vou acabar com a boca. Não é essa. E fantasiou de bruxa, vai vendo, Percival. E deu uma massa. Não ri não, que isso é sério, criança, Percival. É. Por isso que aqui o pessoal não gosta de você, Percival. É. Você ficar rindo disso, tá bom. Aí a bruxa, ela se fantasiou de bruxa pra acabar com a biqueira das crianças. O que que ela deu uma maçã com um coquetel de entorpecente pra Branca. Na maçã? Percival, fala entorpecente, vamos ver. Entorpecente. Tá, deixa pra lá, vamos continuar a história. Deu pra Branca, ela desmaiou e dormiu por dias. Até que um dia a força tática da polícia deu uma batida na biqueira dos anões. Mentira, não foi? Deu uma batida na biqueira. O príncipe? Dos anões, criança. Príncipe é porque ele tava fantasiado, entendeu? A polícia tem essa estratégia, meu filho. Percival trabalhando, não sabe? É, sim. Bom, todo mundo foi pra cadeia, inclusive a Branca. Porque olha só como é irônico. Mas por que que ela foi presa? Porque descobriram que a Branca só tinha um rostinho angelical. Ela era a dona da... Da boca? Da boca inteira. Não! É a maior vendedora de cocaína, por isso que ela ficou conhecida como a Branca de Neve. Não é essa história. Exatamente. Acabou com a história. Vendia cocaína a Branca, meu camarada. Essa, essa aqui é a história da Branca de Neve. É assim que você quer limpar sua imagem? E os 7 aviãozinhos. Não! Essa é a história. Então fica aí pra vocês. Ah, corta. Tragédia ou caramba, meu, também conta história. Meu Deus. Ai, ai, ai, ai. Obrigado, Percival. Palmas. Ah, daqui a pouco, desculpa aqui, você vai ver o caso do Alibaba e os 40 políticos. Daqui a pouco. Esses são os contos infantis do Marcelo Presente aqui no estádio 96. Haja. É que é um município pequeno, meu camarada. Meus amigos. É, esse Percival, eu vou falar uma coisa, viu? Obrigado, Percival. Você amanhã dar sua imagem, só que você... É você me ajudando aqui. Vamos aos ouvintes, 3284-7097, 3284-7097. Oferecimento de HD Seguros. Você sabe quem é o recordista mundial dos 50 metros livres de natação? É o César Cielo, com a marca de 20 segundos e 91 centésimos. Um recorde difícil de bater. Ah, quer saber? Difícil de bater mesmo, é o preço da HDI, por isso não faça o seguro do seu carro sem cotar com a HDI. Vai por mim, acesse hdi.com.br ou fale com o seu corretor e peça a cotação da HDI. Com a HDI você fica protegido até do risco de pagar mais. Vai correr esse risco? Não vai, né? E tem mais, com a HDI você economiza dinheiro, mas também economiza tempo. Bater o carro? É só passar num HDI bate pronto. Em poucos minutos você sai com autorização para o conserto. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ó o avião passando aí, ó. Ó o avião passando aí. Isso, cuide. Anote aí. Mais uma vez o avião do Estádio 97 sobrevoando o nosso programa. E ainda não fez a sua reserva? Faz a reserva aí no resort, cara. 2896-4665. Primeiro dia hoje, abertura das reservas. Quem fizer hoje a reserva do resort do estádio, que vai ser em 22 de maio, vai ganhar par de ingressos pro show dos Paralamas na festa do Energia na Véia. Olha, o ingresso mais barato hoje tá 70 conto. Se eu ganhar um par, são 140. Já economizou, hein? Não é? Então vamos lá, vai tocar o Asdrubal. Tem que pensar por esse lado. Lógico. Alô? Alô? Quem fala? São Neto. Quem? Neto. Neto do quê, Neto? Terminei com que fez cara na verdade feia, é meu apelido, né? Vai dar certo. Meu nome é Antônio de Freitas Barbosa. É, muda. Barbosa! Volta o Neto, volta o Neto. É o Neto, volta o Neto. Ah, não. Neto é melhor. Melhor. É, bem melhor. Melhor. O Neto é melhor. Melhor. Eu não acredito, baralho. Ah, nem a gente. Você foi falar Barbosa. Barbosa. Não. Ele já é chato normal. Ele tá mais bravo do que quando eu faço com o Carlos Alberto. Nossa. Carlos Alberto. Deixa o saco. Vai, continua. Você mora onde? Onde? Bom, vamos ver se o Dom Benjamin aí vai acertar. Dom. Ele incorporou agora. Incorporou. Eu moro no Jardim, cavalo. No Jardim Bom Clima. É, o cavalo incorporou o Barbosa agora. Bom Clima. É. E uma chuva desgraçada e você ir no Bom Clima. Bom Clima. Olha, parou de chover já, hein? Chover. Ô, mas tem um bairro que tá alagado há uma semana aí. Alagado. Só em São Paulo que acontece isso. Amigão, vai esperar o moto acabar. Se é o que eu conheço, é Guarulhos. Tem um em Guarulhos. E tem isso aí, Guarulhos. Porque tem dois. Tem um em Guarulhos e é verdade, tem um no Jabaquara também. Eu sou GPS, mas. Jabaquara. Tem, não tem um outro, é Bom Clímax? É Clímax. Gente, Bom Clímaco. São João Clímaco. Clímax é quando você atinge o orgasmo. O orgasmo. Tá certo. E se você estiver fingindo? O homem não finge orgasmo. Não? O homem não dá como. É mesmo? Quando você vai fingir o orgasmo? Como não? O homem. Sim. O homem? Lógico que dá. O Domingo tem um orgasmo a seco. É verdade, mano. Como é que você sabe? É verdade. É Domênico que é assim mesmo. Mas é verdade, eu já falei. Olha, acorda, mas que vai baixar o nível. Não, calma. Fui eu que contei, menino. Alguém contou. Fui eu que contei. Ah, não. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Ai, ai, ai. Oh, fala o time aí, vai. Bom, todo poderoso, né? Ô, Mota. Corinthians, sobe o hino, mano. Só tem um. Corinthians e Deus. Meu amigo Sérgio Smóis está mandando a pergunta. Meu, Sérgio Smóis, cara, quanto tempo eu não via falar no nome dele? Ele, tá, o Smóis ele continua corintianíssimo daquele jeito? Tá louco, é doente. É mesmo? Puta, vou te falar. O bicho é doente, cara. Agora tatuou. Ele fez uma foto do Cássio, goleiro do Corinthians no braço direito. É verdade. E tatuou gigante o guerreiro no braço direito. E fez uma promessa que se for campeão da Libertadores, ele vai tatuar o Sheik nas costas. Não. Olha. Mas, ó, meu amigo. Dando o selinho ou sem selinho? Pode ser. Sendo campeão. Mano, o Sérgio Mota sabe o que você mota? Na hora do clímax, você grita. Pô, isso aí. Cara, tinha que você tá no banheiro? Mas isso aí é. Desculpa, que estranho isso aí, hein? Eu não posso fazer aqui, né, gente? Vocês estão loucos, vovó. A rádio sai do ar. O Smóis falou. Olha, já poderia ter saído por esse motivo. Olha, o Sérgio, o Smóis falou, Mota, repete, como é que você faz? Mas nossa. É o Guga jogando tênis. Não, mais ou menos. É, ai, gente, agora você. Tá de brincar. Ô, amigão! Diga! O clube chinês aí vai roubar o Jadson do Corinthians, hein, Jadson? Roubar o Jadson. Vão roubar o Jadson do Corinthians. Tá falando da nova promessa mundial. Olha, meu Deus. Tem sido protagonista. Eu vou falar uma coisa pra você, velho. Ai, ai, ai. Eu acho que o Jadson tem que ir mesmo. É. Porque, meu, ele fez dois jogos. Bem, né? Bem, os caras devem ter visto o jogo dele contra o São Paulo, ele só. Ele só joga de começo de ano, porque ele começou assim também no começo do ano passado. E depois morreu. E depois desapareceu, entendeu? Então, e agora que era a chance até do cara ficar, se firmar, porque não tem mais ninguém. pra fazer sombra pra ele ali, o cara, então deixa ali, que aí você vai, sabe, vai com sabe. Deus, seja feliz. Mas aí. Você sabe uma coisa que eu não entendo, amigão? O Jadson não veio de graça pro Corinthians? Veio. Por que, que o Corinthians só tem 30% dele? Não, porque assim, ele veio de graça, Benjamin, mas ele tinha um contrato vigente com o São Paulo. Mais tanto é que meses. Os dois não podiam jogar. Nem mais o Pato, meses. Nem o Jadson. Encerrou aquele vínculo dele com o São Paulo, ele assinou um contrato novo com o Corinthians. Por isso que o São Paulo vai até o final do ano, tá certo? Então por isso que o Jadson hoje, ele poderia jogar contra o São Paulo e o Pato não poderia jogar contra o Corinthians. Porque o contrato do Pato com o Corinthians, ele vai até o final do ano que vem. O empréstimo com o São Paulo termina no final desse ano, mas o contrato com o Pato que ele tem com o Corinthians ali do vai lado, ter que voltar é até o final do ano que vem. Se o São Paulo não quiser renovar o empréstimo do Pato no final desse ano e comprar o jogador em definitivo, ele tem que retornar para o Corinthians e cumprir o contrato dele até o final de 2016. Exatamente. Mas, ô amigão, com relação ao Jadson, cara, se fosse de fato 100% do Corinthians o jogador, se o Corinthians fosse pegar na mão aí 5 milhões de euros, tudo bem, também acho que seria válido a venda. Agora, pelo fato do Corinthians ter 30% do jogador apenas, eu acho que se o Corinthians tivesse aí o poder de decisão, eu não venderia não. É que, óbvio, repito aqui, o Corinthians ele não tem mais o poder de decisão nesse caso. O clube chinês ele vem aqui e paga a multa. O jogador querendo ir, ele automaticamente rompe o contrato, paga-se a multa ali e o cara vai. Mas por 30% do valor aí, no caso, o Corinthians vai receber menos de 4... Vai, é 4 milhões e meio. 4, não, dá um pouco menos, Mota. Acho que dá uns 4.200, 4.300. Por essa quantia, Motinha, sinceramente, acho que não valia vale a pena se desvincular, não. Lógico que vale a pena. Mano, eu acho assim, bicho. O jogador, ele tá insatisfeito, ele já mostrou isso já no decorrer do ano passado. Mas insatisfeito ano passado que ele não jogava, esse ano ele tem jogado. Ele não jogou porque ele não queria jogar, porque ele teve diversas oportunidades, como todo mundo teve. Então, assim como o Sheik também, que nem no Corinthians ficou por causa do Mano Menezes. Tem jogadores aí que não conseguem se adaptar ao estilo do treinador. O Corinthians precisa de dinheiro, Sejamos não precisa não, fechou agora com a caixa. Sejamos práticos. O Jadson não é nenhum fenômeno. Então, também Jadson, concordo com o Beja. O Jadson não é um fenômeno, mas é ele tem sido protagonista. Ah, ele foi contra o São Paulo, que ele jogou muita bola. Se não, você tem sido. Contra o Once Caldas também ele foi bem. Se você pegar, tudo bem, mas nada. Jogos, mano, é um ou dois jogos, mano. Não, mas nada de excepcional também. Ele não fez chover. Contra o São Paulo, realmente foi pra mim, foi a melhor partida dele com a camisa do Corinthians. O negócio é bom pro cara, sabe quanto ele vai ganhar? Não, eu também acho, pro Jadson é um bom negócio, não, mas pro Corinthians não. O Jadson não é um cara que vai jogar no Chelsea, no Milan, no Barcelona. Vai, tem que fazer o pé de meia dele, tem e que ir outra, mesmo. Veja, ele tá com 31 anos. Lógico. Ele tá nesse momento aí, de 3, 4 jogos bem, ele tem que aproveitar isso mesmo e fazer o pé de meia dele. É o fundo de garantia dos caras, põe aí alguns milhões de euros no bolso. Não, pro Jadson eu também entendo, Benja, que é um bom negócio. O cara, ele já tem uma certa idade, enfim, vai encher o tchoba de ganhar dinheiro. Mas pro Corinthians, amigão, acho que pela bola que o Jadson tem jogado nesses últimos jogos, eu acho que vai ser um mau negócio, principalmente pelo fato do Corinthians não ter 100% do atleta. Então, mas não tem saída, né, mano? Porque não, o cara saída, chega, bota a grana em cima da mesa e não, vai. Mas eu também acho, depois não tem o que o Corinthians fazer. E depois não pode fazer nada. E acabando a Libertadores é o Gil, né? Mas já também então, a minha preocupação é essa, é o Gil e o Fábio Santos machucado aí agora, né, meu? Mas, gente, é aquela coisa, infelizmente, no futebol brasileiro, os clubes estão todos... É vendedor. Os clubes estão deficitários, sempre foram deficitários, mal administrados, muito mal administrados. E se não vender, meu amigo, não tem jeito, a conta não... Tá difícil de fechar sem vender, vendendo, imagina sem vender. É complicado, cara. Ah, mas aí eu acho que as pessoas têm que começar a colocar algumas prioridades aí. Antes do valor financeiro, você tem alguns títulos que você pode ganhar e ganhar muito dinheiro também. Por exemplo, quanto o Corinthians arrecadaria vencendo uma Libertadores? Somando aí receita de bilheteria e tudo mais. Cê. Não, cê não. Com esse time que o Corinthians tem, eu acho extremamente viável isso acontecer. Cê. Eu não tô com pensamento tópico aqui, não. Não, mas uma coisa é o C. Você não pode trocar o concreto pelo C. Ah, eu acho que ainda pode. Mais quando se trata de na atual fase do Corinthians, acho que pode sim. É extremamente pertinente e racional o meu raciocínio. Ainda mais quando se trata de uma oportunidade financeira, uma coisa que não vem toda hora... Você sabe, ô Beja, qual que é o problema, um dos problemas, né, do futebol brasileiro é o seguinte, bicho, quando tem um jogador mais ou menos que se destaca, todo mundo faz aquele alvoroço. Se você pegar hoje um meia de qualquer time aqui do Brasil, me fala um meia, hoje um esquerda, um direito, que sabe cobrar um escanteio. Um escanteio, eu tô falando, nada demais, um escanteio. É feio, o Elano sabe, velho. Ah, pelo amor de Deus. Mano. O Elano sabe, velho. Lógico que sabe. Mas, tem alguns jogadores que batem bem na bola. Não é isso, o Michel Bastos, ele bate bem na bola. Mano, são raros os jogadores. Lucas Lima bate bem na bola. Não, do Corinthians hoje é um tormento, cara. Se não for o Renato Augusto ali, não tem quem bater. Não é o Corinthians, meu. Eu tava assistindo ontem o jogo do Palmeiras e o Penapolense lá. Pelo amor de Deus, os caras não conseguem. Ô, Domé, os caras não conseguem cobrar um escanteio também, né, bicho? Ah, mas o Palmeiras ele tem o Valdívia, tem o Cleiton Xavier quando puder jogar, é tem o Zé Roberto. Por ser no Brasil é pouco, mano. Gente, nós estamos falando de jogadores. Tem toda a razão. Cara. Nós estamos falando de jogadores absolutamente normais. Normais, tem... eu tô falando de um escanteio. Eu não tô falando Mas eu também acho ridículo. Eu também acho ridículo. Mas tem alguns jogadores que ainda sabem, né? Quem é o melhor? Ah, mas não tem nada demais. É jogador. Hoje o único meia que eu acho que joga bola e não joga em São Paulo, que eu acho que é um meia mesmo, de verdade, mas não joga em São Paulo, é o D'Alessandro. Quer ver? Quem é o verdadeiro meia. Quer ver? Quem é o melhor? Toca, que dribla e faz bater na bola. Quem é o melhor cobrador de falta do futebol brasileiro? Melhor não tem mais. Cobrador de falta? Não existe o cobrador de Rogério Ceni. Mas o Rogério também já foi melhor na cobrança de falta. Mas tem 42 anos, gente. E é goleiro. Tem o Galhardo. Ah, futebol brasileiro não tem um... Galhardo do Bahia era bom, mano. Futebol brasileiro não tem um cobrador de falta. Não tem, fala pra mim, verdade. Fala pra mim um cara... Fala pra mim um cara no futebol brasileiro... Preocupante. Que cobra aqueles escanteios que era meio gol que nem o Marcelinho Carioca batia. Eu só vi o Éder, São Paulo fazer o isso. O Éder, enfim. Sabe um cara aqui no Palmeiras? Olha, década de 80, tinha um cara no Palmeiras. Não. Jorginho Putinati. Ah, o Jorginho, ali. Não, me fale. A principal jogada do Palmeiras, aquele Palmeiras dos anos 80, que era horroroso o Palmeiras, mas tinha uma jogada boa de escanteio. Era o Jorginho no Santos, o último que fez isso, fazia muito bem, era o Neymar. Então, hoje, quando você vê um escanteio, geralmente, a maioria das vezes, o cara vê um jogador receber ali, ele dá um toquinho e constrói a jogada. Não tem, há quanto tempo a gente não vê um gol olímpico? Ou aquelas jogadas. Pode ver, não tem, gente. Futebol brasileiro tá morto. O cara que fala o contrário, você é saudosista. Primeiro que ser saudosista não é crime nenhum. Mas teve um golinho esses dias aí. Ser saudosista não é crime nenhum. Teve alguém que fez aí. Jogador da base de São Paulo. Teve alguém que fez. Agora pergunto pra você. Fala pra mim um cobrador de escanteio que faz... Quando vai bater aquele escanteio que nem o Éder... Ô, Marcelinho Carioca bateu. Não é porque do Corinthians. Tava batendo, aposentou. O Marcelinho Carioca não é porque é do Corinthians. Vamos ser sinceros. O Marcelinho Carioca quer cobrar um escanteio. Lógico. Todo mundo não ficava e falava... Ih, caraca, é meio gol. Sim. Não falava? Tá com o tchoba na mão. É meio gol, hein? Benja. É meio gol. Nós estamos num declínio técnico pavoroso. A gente viveu, e não é questão de nostalgia, porque o nego fala, mas o futebol antes era mais corrido, era menos corrido, hoje ele é mais rápido. Então era mais fácil, era mais fácil jogar. Estamos falando de bola parada. Isso mano, aí. Antes de você nascer, mano, você nasceu em 82, não é isso? Foi. Nós vivemos uma época, e aí vou voltar pra minha infância, onde, infância e adolescência, mano, jogando na mesma época, mestres da bola parada, de cá, Zenon, Ailton Lira, Zico, isso só, sem, olha, isso aqui sem pestanejar muito, hein, sem recorrer muito, fim dos anos 70, começo dos anos 80, só Jorge Mendonça. Ah, tinha muita gente que batia bem também, né? Mano, todo time tinha o cara que era o cara da bola que batia mais parada. Forte, né? Sobre aquela tela, como era o Nelinho, era tinha o Éder, colocados. Que batia mais forte, era complicado. Não, mas não estamos nem falando só de falta, estamos falando de escanteio. Da bola parada, que bater, a bola parada. Bater na bola. É o cara saber bater na bola. Ah. É bater na bola, é um chuveirinho na área. Quando você citou aí, No São Paulo tinha um cara que hoje. Meu, ele não podia sair do time só pela bola, pelo cruzamento. O Getúlio. Talvez o único, o último desses caras que a gente vê aí jogando, que batia bem na bola parada, foi o Marcos Assunção. Por exemplo. Acho que foi o último. Sim, mas a gente tem mais. Hoje é um aqui, outro lá. É esporádico. Tem mais. É esporádico. Me fala um lateral direito e um lateral esquerdo. Que faz aqueles cruzar a bola. O último que a gente viu foi o Cafu e o Roberto Carlos. Que faz aqueles cruzamentos que o Arce. Fazia o nome de qualquer centroavante. Não tem. Não tem só mais, balãozinho, acabou. É tudo aí, fora do tempo. Aí quando eu falo lá, quando eu falo aquele negócio, os caras falam que eu não gosto do cara. Não é que eu não gosto do cara. Você não pode chamar hoje, ninguém pode ser chamado de craque hoje. O Ganso não pode ser chamado de craque porque ele dá dois totozinhos, gente. O Valdívia, é craque? O Valdívia não pode ser chamado de jogador diferenciado, porque um ou outro jogo ele dá um passezinho de efeito. A gente tem que falar assim, pros padrões de hoje é craque. Não é! Craque é craque pra qualquer época. É feio. Por exemplo, se você botasse o Rivelino, o Zico, o Falcão, o Sócrates, o Evair, o Edmundo, o Djalminha, o Rivaldo, para jogar hoje, todos eles seriam craques novamente. Todos tinha muito mais fundamento. Se você botar esses caras, Valdívia, Ganso, Jadson, quem vocês quiserem desses caras de hoje aí, para jogar naquela época, nenhum seria talvez reserva. Mas esses caras, não jogaria. Esses caras treinavam, Benjamin, se dedicavam. Mas hoje, não é só treino, além dos fundamentos, eles tinham dom. É, gente, não pode falar que futebol brasileiro, não, pros padrões atuais o cara é craque. Não é, nem pros padrões atuais. Tem dom, mas não, você... Porque se você vai lá de padrão atual, vamos falar do Cristiano Ronaldo. Mas você tem que aperfeiçoar, o dom, Benjamin. Você entrevistou o Zico e o Zico te falou. O que o Zico fazia? Como é que o Zico fazia? O Júnior. Então, porra, meu, o cara bota uma camisa na porra do ângulo e fica ali batendo igual. Não, isso foi agora, com a calça jeans ainda. Eram os treinos que eles faziam. Mas além do dom, você tem um aperfeiçoamento. Mas hoje não. Mas desculpa, o cara não precisa ter dom pra ser um jogador profissional e colocar uma bola aí alçada dentro da área no escanteio. Não, precisa ter talento. Eu não falei isso. Precisa ter no mínimo treinar e ter talento. Mas é que tá assombrado. O talento. O talento eu acho que é relativo. Você não precisa bater igual o Marcelinho batia ou igual o Zico batia. Tá certo? Mas o cara alçar uma bola na altura da cabeça do centroavante que vai cabecear a bola, acho que é obrigação. Tem que treinar. Tem que treinar. Falta de motivação ou então vagabundagem. Vagabundagem. Aí que tá. É falta de motivação. Acabou o treino. Motivação que eu falo, Sombra, é pra clubes aí que muitas vezes estão com salários atrasados, o jogador já fala, já vim aqui, tá certo? Pra cumprir o horário do treinamento. Eu vou ficar lá treinando, sei lá, duas horas a mais, sendo que nem receber eu recebo. O cara pega o carrão, motivação. Mano, e vai embora. Clubes que pagam em dia, RG, e o cara talvez tenha essa deficiência e não quer corrigir, é porque é vagabundo mesmo. Ah, e tem outra. Quantos goleiros tem aquelas reposições de bola, que nem tinha o Zete, por exemplo, que com a mão era um lançamento que ele deixava... Ah, por exemplo, o gol do Robinho ontem... Foi do Vanderlei. Do Vanderlei. Foi proposital? Não sei. Mas, pô, treina, cacete, eu, né? Eu lembro, ô, mano, eu lembro da época do Tele, eu tinha um amigo que trabalhava comigo numa rádio, e ele foi lá cobrir o treino do São Paulo, e tava lá o Tele, né? E tinha acabado o treino e segurou lá um lateral lá pra ficar treinando. Porque não... Era o Cafu. O Cafu. É, não lembro agora quem que era. Mas aí, esse meu amigo chegou e falou assim, disse que o jogador virava assim, puta, velho chato. Hoje deve agradecer, hoje deve agradecer umas 500 vezes. Sabe, mas precisa do velho chato. É lógico. O futebol não tem mais o velho chato. Mas vai fazer isso hoje com jogadores, com um brinquinho de diamante, e com 80 cordões de ouro, e o carrão. Se você faz isso com um jogador hoje, ele entende como um castigo, amanhã ele faz uma panelinha com o elenco e te derruba. Um dia eu tava entrevistando o Alex do Fenerbahçe, agora, final do ano. Esse ano. Fala com o convite, meu amigo. Ele contou uma história que quando o Alex estava jogando o Fenerbahçe, o Zico era o treinador. Sim. E tinha um jogador lá, eu acho que era um jogador turco, tá? Acho que era de lá mesmo. E o Zico estava dando treino, o jogador virou pro Alex e falou assim: assim mesmo, porra. Que o Zico tava. Era um treino que ele tocava pros caras, dava lançamento, próprio Zico, como treinador. E aí o cara virou pro Alex e falou assim: porra, vou ferrar esse velho aí. O cara acha que joga alguma coisa, você vai ver o que eu vou fazer e ria. O que meteu uma bola pro Zico, sabe aquelas bolas impossíveis de dominar? Ui, o Zico já não é mais jogador. Quadrada, né? Mandou quadrada. É treinador. Falou que o Zico deu uma matada e devolveu pro cara, que o cara ficou com o maior cara de bunda no treino. Mesmo outro dia num jogo, a bola veio pro Muricy, o Muricy desceu, a bola dominou. Assim, Muricy gordo. Gordo então, lá. Então, só pra Ademir da Guia com 80 anos faz isso. Ô, amigão, então pra terminar, porque a gente voltou. Brincadeira. Por que que o. Tem que ir pra China sim. Vai. Tem que ir pra China sim. Tá certinho esses caras. Eles mesmos sabem das limitações dele. E a chance de ganhar dinheiro, né, meu? Gente, há quanto tempo você não vê um clube de ponta da Europa? Vim buscar jogador daqui. Neymar. Neymar veio da última. Não, Neymar. Mas quanto tempo? Saiu agora. Mas já vendeu mais. Já vendeu mais. Ah, o volante do Cruzeiro, né? O Lucas Silva do Cruzeiro. O Lucas Silva foi agora. Tá então calamos o seu bico. Não calamos o seu bico, Neymar. O Neymar. Mas também um por ano só, né? Não, mas ele falou, quanto tempo faz? A gente já citou aqui três. O Neymar. Diminuiu, mas o pouco que tem, os caras levam. É que os caras não fazem mais acontecer aqui dentro. O Neymar já vai fazer 2 anos que foi vendido. Esses jogadores que estão do Chelsea lá, os brasileiros, nenhum deles foi pro Chelsea comprando jogador aqui no Brasil. Comprou tudo, quase tudo de lá. Era jogador brasileiro. Não, Oscar não foi, não? Oscar foi. Então, o Oscar. Mas os caras fazem ponte, ué. Então, porque os caras só compram. O William foi jogar no Shakhtar. Os caras cara só compram depois que eles vêem os caras lá. Na mas o Oscar foi direto. O Oscar foi direto. Oscar. Do Benjamin, aí você vê. Mas você tem toda a razão. E o Paulinho, o Benjamin? O Robinho? Ramírez. O Paulinho foi em 2012. O Ramires, ele foi pra Portugal primeiro, eu acho. Então. Se não me engano, ele foi pra O Ramírez era Benfica. Aquele Diego Costa é brasileiro naturalizado, já tá lá fora faz anos. Você tem razão, olha, só pra cumprir. Tem toda a razão, o Brasil tá numa decadência em termos de futebol. Mas e é aí, você vê, é aí que você vê a Copa, né? 7-1. Tá o 7-1 tá aí. Neto, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Só uma coisinha, Sombra. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. O que, que aconteceu com aquele jogador, o João Paulo, o que eu não sei o que aconteceu, o que aconteceu? Tá inscrito na Libertadores. Tá inscrito na Libertadores e renovou o contrato no sábado, se não estou enganado. Exatamente. Ele parece ser um bom jogador. Esse, viu? Pelo menos, foi o último jogador que eu vi fazer gol de escanteio. É por isso que eu tô te falando. Ele bateu uma falta, fez gol de falta. Parece que vai pelo menos chutar uma bola, né? Olha, é incrível, viu? Até eu não gosto muito de ficar muito animado com esses jogadores de base. Porque são, às vezes, na maioria das vezes, são meninos que acabam se achando mais do que são, na verdade. Então a gente evita um pouco de ficar elogiando. Né? Mas é fato, esse menino João Paulo, eu vou te falar uma coisa, cara. Bola parada com ele, ele era um veneno, meu. Veneno. Eu vou dar uma opinião. Em vez dessa molecada ficar se preocupando com cabelinho, com chuteirinha laranja, amarela, com luzinha, eu acho que devia se preocupar com um pouco mais de treino, velho. Porque o molecada ruim de bola, velho. Eu com 38 anos... Só vou ter velocidade, mas eu Neto, não erro os passos que vão lá que erram. Ô Neto, vou te falar, meu. O cara pode ter o cabelo que for, o cara quer ser todo tatuado, o cara quer ter 15 brincos. Atitude, o cara quer chutar com o cara quer jogar com chuteira abóbora, com rosa bom. E neon. Ah, mas não precisa disso, não. Isso, o cara, antes de começar a usar chuteirinha laranja e cordão de ouro, precisa jogar bola, velho. Isso pra mim é o de menos, até porque... Tem que jogar bola primeiro. Não, mas isso pra mim nada é de a ver, isso gente. Pra mim é de menos, porque o futebol mudou muito também. O marketing hoje faz parte, as marcas, o investimento, o dinheiro. Jogador de futebol hoje é um popstar. Isso faz parte, o problema é esse. Neto, como é que o cara tem tudo isso e só não tem bola? Ô Neto, eu vou deixar só uma pergunta, você pensa aí, e depois a gente aqui vai desenvolver o assunto mais pra frente. Só uma pergunta, que a gente tem que acelerar aqui o programa. Tranquilo. É, o quanto será que a própria transformação do Brasil em... perda de campos de várzea, perda do futebol de rua, perda de espaço e o ganho de e o ganho que as crianças tiveram em termos de ficar muito mais na frente da televisão, no videogame. Ou seja, você tem um videogame e você tem o futebol na rua, tá certo? Hoje, o videogame, ele tá aí na mão, tá no alcance de muita gente, da criançada toda. Uhum. Ah, vai jogar futebol? Pô, perigoso, muito carro, não tem espaço pra jogar bola. Vive dentro do condomínio, às vezes inseguro. Não tô nem falando do condomínio, porque geralmente o futebol, ele nunca produziu jogador. O condomínio não era um produtor de jogadores. Eu tô falando, é o tráfico de drogas, é a insegurança, é a pessoa menos na rua, mais dentro de casa. E você só vai descobrir se uma criança tem talento ou não. Será que não é praticando futebol na várzea, na rua, no campinho de terra? Quanto menos você tiver isso, menos chance. Sei lá, algo pra se pensar. Algo pra se pensar. Em outro momento a gente volta a debater esse assunto, que a gente tem que dar uma acelerada aqui, tá bom? Não, tranquilo. Obrigado pela oportunidade. Aí foi um prazer conhecer, falar com vocês aí. Prazer foi nosso. Um abraço aí pro Beja, pro Mano, valeu, né? Valeu, irmão. O Motinha aí. Já tem tudo falar a rapaziada toda aí. Hein? Obrigado, o Beto ele é professor do meu lá no kart. Mas é bom? Ah, o meu sobrinho, ele tem 7 anos, logo o moleque tá aí, hein? Quem tá ensinando ele? O Beto Nini. Beto Nini, é um grande professor de kart. É bom pra caramba. Mas Beto Nini é bom. O Beto ensina os filhos do Fittipaldi, dá os sobrinhos, neto do Fittipaldi. Você tá louco, o cara é bom pra caramba. Tá, ó, eu vou te falar uma coisa, o Beto Nini, DJ aqui da rádio, tudo, respeito muito. Tem um amigo aí, o Dipa de Pietro. O Dipa é aluno do Beto Nini. Grande Dipa. Meu Deus. Mas infelizmente, ele falou assim, Sombra, você me indicou o professor, desculpa, eu que tenho que dar aula pro Beto. Não. O Dipa falou isso? Eu que tenho que dar aula. Quem fez aula com o Beto também foi o nosso amigo, Dante Machado. Exato. Só que aí o Beto foi muito sincero e falou, isso não é pra você. Isso não é pra você e tal. O seu negócio é TI, bacana. Neto, um abraço, Neto. Um abraço, gente. Fica com Deus, bom trabalho pra vocês aí. Sucesso aí em 2015 pra vocês. Valeu, cara. Valeu. Valeu. Um abraço. Esse é o Estádio 97, oferecimento do Grupo Ester, um nome construído com história. Também no oferecimento de Engove, vai pra balada. Bom Engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso suspeito de dengue. Ó, ó. Olha o avião passando. Isso, é poeira. Promoção, avião do Estádio 97. Essa é a última semana pra você anotar quantas vezes passa o avião do Estádio 97. Esse que passou valeu, né? Esse valeu, claro, valeu, tá valeu. Esse valeu, sim, senhor. Sim, senhor. É isso aí. Na segunda-feira que vem, daqui a 7 dias, o primeiro ouvinte que entrar ao vivo no Estádio 97 e disser corretamente qual dia ouviu o Estádio 97 e quantas vezes ouviu o avião do Estádio 97 passar no ar, sim. Se tiver certinho... Sim. E com o passaporte em dia pra viajar, sim. Vai pra Barcelona com acompanhante e ainda com RG número 2. Vou dizer, bora, bora. Barcelona e Real Madrid, amigo. Bora. É. Mordominha, RG. Que beleza, hein? Eu tô abrindo a sessão Europa agora. É verdade. E você vai conhecer um lugar maravilhoso, além do jogo. Você vai provar a culinária da Catalunha. Vai conhecer todas as atrações que a Catalunha tem para os turistas. Aliás, ano do turismo em família na Catalunha, hein? Muito bacana. Legal demais. E o RG tá o pessoal da Catalunha vai preparar um roteiro de viagem sensacional para vocês. Cara. Vai ser imperdível. Vocês vão aproveitar cada minuto na região, lá em Barcelona, em toda a região da Catalunha. E o mais gostoso, vocês vão viajar com apoio da Singapore Airlines, a companhia aérea mais premiada do mundo. Aviões fantásticos. Coisa de outro mundo. Inigualável. Tá bom? É, tá, não é fácil, tá, não. Tá ansioso, RG? Começando. Vai se aproximando, vai começando. E se por acaso você ainda não entendeu a mecânica da promoção, acesse o nosso site 97fm.com.br. 97fm.com.br. Notícias do Tricolor, Botinha! São Paulo! Ai, que eu tô num desânimo desgraçado. Ah. Não é por causa do time, não. Não, então. Olha, o Denis, viu, chefinho? Vai operar e ficará aí de fora por 6 meses. Olha, lesão no ombro direito. Acho que o Rogério vai ter que protelar. Não, então, falando sobre isso também já. Porra, mas que sacanagem. A diretoria do São Paulo já avisou que o Ceni não vai prorrogar o contrato dele. Quem falou? A diretoria. Mas porque ela quer ou porque ele quer? Não, porque... Não sei por quê. Diz que ele não vai prorrogar. A diretoria disse que ele não vai. É, exatamente. Eu gostaria de saber se é porque o Rogério disse que não vai. Vai, porque não quer. Ou se porque a diretoria não quer. Mas tá com uma cara de que o Juvenal não, o Aidar tá louco pro Rogério se aposentar. Mas tá com uma cara, velho. Não sei. Não me passa uma sensação de que o Aidar gosta muito do Rogério Ceni. Não gosta de nada. É do Rogério em especial. Então, do Rogério e do Muricy. É. Lesão no ombro direito, principalmente que o Rogério foi... Então provavelmente o goleiro de São Paulo no Campeonato Brasileiro vai ser o menino que veio do Atlético. Renan. Sabe qual é o objetivo? Renan. Sabe qual que é a meta do Aidar? Qual é? É poder tirar... Tudo que é do... Tudo, qualquer tipo de raiz, de vínculo que tem o São Paulo com o Juvenal. Todos. E o Casares não tá lá? Na hora... Júlio Casares. Era o pitbull do Juvenal, tá lá, com o braço direito hoje do Aidar. O Júlio Casares, que é um cara que eu gosto muito, o Casares é político. Casares, hoje ele tá com... Se você pergunta pra ele, ele fala, não tô com ninguém, tô com São Paulo, futebol... E o filho do Sócrates lá, o Gustavo. O Gustavo, ele já quis ter tirado. Ele não tirou porque o Ataíde falou que se tirasse o Gustavo, ele saiu. O Ataíde e o Guerreiro sairiam também. Eita. Mas eu vou te falar, na hora que der... Ó, supondo o quê? Antes que você fala, tá adorando, Benja, tá zicando. Não é, gente, isso aí não é nada suposições. Disso, é informação. Vamos supor que o São Paulo consiga uma proeza de não passar da primeira. Ah, a proeza também não é, porque também o grupo não é da proeza. Não é proeza. Mas não, simples, não passa. Não passa, vamos supor que não passa. O torcedor não quer saber que o grupo é o grupo mais difícil da Libertadores, mesmo. O Aidar vai querer saber... Eu aposto... E ele tem a desculpa que trouxe jogadores. Eu aposto que passando a Libertadores, São Paulo não passar nem da primeira fase, ele faz isso no dia. Ah, revolução total, tudo. Lógico. Todo mundo, qualquer vínculo que tem, acabou. Vai ser o São Paulo do Aidar. Claro. E eu acho que aí tira o Ataíde, que o Ataíde, eu não sei se é uma figura que vai aceitar ingerência, não. Eu também acho que não. Também. Não, até o que não. Eu sei é o seguinte, se não fosse o Ataíde e o Gustavo... Olha, mas pelas próprias declarações do Ataíde lá no início, se ele mantiver isso, essa palavra, não vai ficar, porque ele sempre falou, ou eu tenho autonomia, ou eu mando, ou não tenho, ou não vou. O Ataíde um dia falou, semana passada, acho que ele foi lá na Fox, ele contou um negócio, foi assim, ele traçou um objetivo, ele falou lá que eles fazem as metas do São Paulo em forma de pontuação. Então, Campeonato Paulista vale tantos pontos, Libertadores vale tantos pontos, Campeonato Brasileiro vale tantos pontos, enfim. Eu agora não me lembro o número de cabeça. E ele disse que se não atingir a pontuação que ele, Ataíde, traçou... Ele mesmo sai. Ele mesmo sai. É, mesmo. Tá certo, se ele falou, é que comanda. Eu fiz uma meta, eu tracei um objetivo pra mim mesmo. Só que precisa tomar muito cuidado, porque às vezes você precisa ver se por baixo de onde tá pisando o Ataíde não tá sendo cavado um outro buraco pra passar por ele. Porque às vezes você pode segurar as pontas, você segura numa, mas você não consegue segurar tudo. Exatamente. As coisas vazam, as coisas chegam, as coisas acontecem. Não tem um escudo, né? É, isso é um lado. Tem o outro lado, que é o lado é o lado técnico. Fato. Muricy, jogador. Não sei se por causa do Muricy ou por causa dos jogadores dos dois, o ano do futebol do São Paulo, esse ano, tá muito fraco. Realmente. O conjunto da obra ali tá muito fraco. Né? Ainda não deu a mistura, né? Mas esse trabalho, essa fritura que está sendo feita, meu Deus do céu, isso é uma coisa. Olha, eu vou te falar uma coisa, cara. Benji. É assim, ó, de um lado o trabalho não tá legal, por N situações, tecnicamente falando. E aí você tem todo um outro lado acontecendo de fritura, de diz que diz, etc. e tal. Porra, bicho. Você acha que o Muricy pode chegar ao ponto de pedir as contas? Não. Olha, em outras épocas eu diria que sim. Hoje, eu tenho minhas dúvidas. O Muricy nunca pediu conta em lugar nenhum que ele passou, gente. O Muricy, vai começar agora. O Muricy, aí você sempre fala, você é o maior puxa-saco do cara. Eu gosto muito do Muricy. Eu gosto do Muricy. Olha aqui com o Mano Menezes a mesma coisa. Eu acho que você tem que tratar a pessoa com respeito. Sim. Ninguém é obrigado... Eu acho que quem manda no São Paulo é o Aidar. O Aidar tem todo o direito de fazer o que ele quiser, gente. Mas o São Paulo não é do Aidar, né? Não, mas hoje ele é o presidente. O clube é um regime presidencialista. Eu acho que se o Aidar amanhã falar, eu não quero mais o Muricy, ele tem todo o direito, mas todo. Gente, ele é o presidente do clube. Eu só acho, por exemplo, o presidente do Flamengo tinha todo o direito de mandar o Jaime de Almeida embora, não tinha? Mas precisava ser daquele jeito. Não. Eu acho que o Aidar tá fazendo tudo errado, sabe? Aquelas coisas antigas do futebol, Benja. Aqueles métodos. É horrível. Pra quê atender presidente de torcida organizada no celular? Você tá igual o Mota, hein? Falando de olho fechado. Ô, Benja, me lembraram muito bem. Não tô com olho fechado, tô com olho ardendo. Um amigão aqui me lembrou muito bem. O próprio processo de troca de fornecedor de uniforme foi o mesmo tipo de estratégia. É a mesma coisa. Vocês repararam? O modus operandi dele é o mesmo. Sim. Que é uma coisa no futebol que modus é muito usado. Modus operandi foi bom. Mas é modus operandi do cara. Eu vou te falar. Ou então você perguntou se o Muricy pode ir embora. Não é fácil agora. O Muricy, a essa altura do campeonato... Tudo tem um limite, Benjamin. O Muricy cresceu dentro de São Paulo. O Muricy nunca fez questão de negar pra ninguém que ele é São Paulino fanático. Pô, o Muricy voltou pro São Paulo agora aí. Você via que o cara tá com maior tesão. Voltei. Ele mora lá do lado, ele nasceu lá. Então, mas tudo agora, tem o Muricy teve problema de saúde. Mas se ele fizer isso, ele vai estar dando talvez as armas que o Aidar quer. Isso não é problema do Muricy. Como não é? O Muricy tem que. Tá cedendo aos caprichos do Aidar. Tudo bem, ele tem que se preocupar. E de repente o Aidar pode estar dando um tiro no pé. O Muricy tem que se preocupar com ele, não com o Aidar e não com o São Paulo. O cara tem saúde pra cuidar. Lógico. Eu acho que quando você não tá feliz pra ir trabalhar num lugar, você não tem que ir. O Aidar. Desculpa, Motinha, mas o Juvenal, ele também tinha saúde dele pra cuidar. E mesmo assim ele não abdicou aí da guerra política que ele tinha contra o Aidar. Cada um é cada um. E o Muricy duvida que faça a mesma coisa. Mas o Muricy teve o exemplo do Telê, né? Mano, ele mesmo falou sobre isso. Mano, o assunto é bom, é picante, né? É desagradável, é bem desagradável. Mas agora nós vamos refrescar o ambiente. Opa, com certeza, Sombra. Um calor do inferno na cidade de São Paulo. Meu Deus do céu, velho. Mas, mano, eu tô desanimado. O diabo, por que tá desanimado com o quê? Meu time. Ah, imagina. Não, que desanimo o quê? Não, eu não tô falando só do dentro de campo, não. Eu tô falando muito mais do fora, cara. O extra-campo preocupa, né? Mas daqui a pouco onde? Eles se resolvem. Daqui a pouco aí o Aidar dá o dedinho pro Juvenal e como crianças não. Fazem as pazes. Ó, na boa, bicho. Tô totalmente... desanimadíssimo. Mas não, cara. Fica de cabeça quente, Sombra, porque quando o assunto é ar-condicionado, pra você gelar a sua mente... Boa! Você sabe, né, Sombra? Tem que falar com a Polo Ar, cara. Não vacila, não. Quando o assunto é ar-condicionado, pra não esquentar a cabeça, você já sabe. Tem que falar com a Polo Ar. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar pra todo o Brasil, cara. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento pra lado especial. Esse é VIP e eu recomendo. Pode ir lá que eu confio, amigão. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro? Não sabe? Vou te falar. Existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902. Ele tornou a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, sim, ventilação e condicionamento de ar, Motinha. Boa. Willis Carrier, cara. Esse cara tinha que ser canonizado. Ele deveria ir no Vaticano e o cara colocar uma balinha no pé dele e falar: Willis Carrier, faça um milagre pra mim. Esse cara é um santo. E pra você, amigo, ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um split raio-wall de 9 mil BTUs. Que baita presente, hein? Quer ganhar o seu? Fica ligado aqui no Estádio 97, que na sexta-feira tem o quiz. Não quer esperar até sexta-feira pra concorrer e ganhar? Amigão, acessa aí poloar.com.br e saiba porque a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Vai lá, tem sempre uma oferta especial e eu recomendo pra você. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados, você entra no clima, bah! É, agora é hora da sequência sem parar. É o momento sem parar no Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Com sem parar é muito mais agilidade no seu dia a dia. Sem parar em todo lugar. Como é bom sem parar, né? Fui num casamento e voltei. Que delícia. É. Alô, que tava uma fila gigante. Boa noite, amigos. Mano. Boa noite, quem fala? Boa noite, amigos. Luiz Abidal, tudo bem? Ô, Abidal. Ô, grande Abidal, hein? Ô, Abidal. Abidal. Fala do Verdão aí, Abidal. Não faz mal, finalmente Abidal. Um palmeirense liga, só São verdade. Paulo, só Corinthians, puxa vida. Ah, mas larga de ser chorão, Abidal. Outro dia que só tava ligando porco. É, isso é verdade. Quando tava contratando aí, que contratava 10 por dia, você tava ligando toda hora. Ô, Abidal, oi? Aproveitando que é tudo verde, o que que aconteceu? Galera tava, você que é entendido do assunto aí, galera tava dizendo que uma empreiteira ia comprar o Guarani lá, o Brinco de Ouro, ia fazer não sei o quê, não sei o quê. E agora vai pra leilão, velho? Ninguém quis mais um negócio lá? E chegou no preço. Não sei qual foi o problema que aconteceu lá em Campinas, né? Mas eles estavam querendo vender, né? É, mas então, não conseguiram passar. É, agora vai... É, 120 pila o mínimo lá, velho. E chegou no preço. O lance... Eu acho que tem a ver com penhora de bens, não é isso? É, com certeza. Mas e o teu verde, como é que tá? Tá gostando? Você tá gostando? Você tá achando o quê, Abidal? O que, o Verdão? É, claro. Ah, eu tenho outro verde aí. Tá melhorando. Acho que tá entrosando, mas eu acho que ainda o Oswaldo, ele erra na escalação. Por quê? Acho que o Robinho não pode jogar de segundo médio e o Alan Patrick não pode ser titular. É, o Alan Patrick, ele dá umas desligadas e eu acho que ele ali poderia fazer um outro tipo de escalação. Mas, como tá voltando o Arouca, como vai estrear o Arouca e o Cleiton Xavier, eu acho que aí ele acerta o time. Agora, no mais, eu acho que tá começando a engrenar. E quem que você achou assim que já chegou, tá jogando e tal, que você gostou mais das contratações do Palmeiras esse ano? Ah, eu acho que a zaga tá melhor que tava ano passado. Eu acho que o Robinho é bom jogador, eu acho que possivelmente vai ser reserva. Tá jogando bem, né? Tá jogando muito bem, tá, o Robinho. Robinho tá muito bem. O Cristaldo, finalmente, ele acertou o posicionamento dele, porque ele é centroavante, ele não é segundo atacante, né? É o Cristaldo Ronaldo, né? Eita! E o Lionel Messi. Ah, não. Ah. Quem? Olha, é melhor internar, velho. Não, não, não, Lionel Messi. Calma, a casa dele não deve mais ter micro-ondas, não deve ter TV, não deve ter nada. Muito pelo contrário. Eu nunca vi uma participação tão lúcida de um ouvinte nos 15 anos ou mais, 16, né, do Estádio 97. Nunca. Nunca vi. Como é que é o nome desse ouvinte? É Abidal? É Abidal. Abidal, foi você que jogou com o Matuidi? Por quê? Não, é outro Abidal. É outro. O Robinho é mais jogador que o Matuidi. Robinho, então me desculpe. O Abidal, o Gabriel Volante também, menino, tá indo bem também, hein? Não, esse Gabriel é bom jogador. É bom jogador. Não sei se ele vai ser titular, mas ele é bom jogador. Tá com saudade do Josimar? Nossa, você lembra? Eu tenho a dúvida, Eu queria que trouxesse de volta o Felipe Menezes. Eu tô com saudade do Felipe Menezes. Ah, não. Não, realmente o Palmeiras agora tem um belo meio de campo, né? Um belo meio de campo. Pô, quando se entrosarem, sim, belo meio de campo. Entrar o Arouca. Por exemplo, o Palmeiras, por exemplo, vai ter aí o Arouca. Eu acho que o Arouca deve fazer a dupla de volantes com o Gabriel mesmo. É, deve ser mesmo. E você tem Cleiton Xavier pra vir ainda. Tem o Valdívia, que às vezes pode entrar. Você tem o Robinho. Não, mas quando não tem, tem o Robinho. É, o Robinho tá bem. O Alione, você tem lá o Dudu. Você tem o Zé Roberto que pode fazer também a função de meia, hein? Porque você pode jogar lá o Vitor Luiz, o menino lá no lado esquerdo. No determinado jogo, você pode mudar o esquema tático. Mas e o João Paulo? Você mete o Zé no meio. Hã? O João Paulo não tá bem? Bom jogador. Ah, Abidal caiu. Mas Abidal é da casa. Aliás, esse João Paulo é da onde, hein? Era do Flamengo. E viu, ô Dodô, parece que o Gabriel Jesus Cristo... Aparece. Não faz, tem não a, blasfema. Tem a proposta do... Mentira. Do Manchester City, não, mentira? Não, mentira. Não blasfema. Ah, mentira. O Manchester City é abraçado, hein? Não, é mentira. Tomara, vamos lá. Não, tomara. Segundo ouvinte. É informação. É mentira. Ah, então tá bom, é mentira. O Dodô falou, é mentira. Tá, segundo ouvinte no momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência com sem parar. O seu tempo rende muito mais. Sem parar em todo... O lugar vai tocar o Asdrúbal. Alô. Quem fala? É o Sidão. O nome completo. São Pablo. Pichas. O teu nome completo, brother? Aparecido Pereira dos Santos. Quantos anos? 31. RG. Sim. 3.1 hoje. Ah, eu não gostaria que fosse assim, eu gostaria que fosse ao contrário. Como assim, RG? Tem pessoas que não se dão. Ah, sensacional! Mas olha, é muito bom. É muito bom, salvou a hora. E qual que é o bairro? Anota aí, Marcelo. É Jardim Maringá. Olha, rapaz, vou falar pra você. Não é a primeira vez? Não. Perto de Londrina. É, e você viu que foi legal que foi o Atletiba, não teve problema nenhum. Foi tudo uma paz. Mas olha, o Jardim Maringá... Foi mesmo? Foi. Mas o Jardim Maringá... Você nem vai. É, não, é ali perto da Vila Matilde, gente. Já ligou, é isso mesmo. É, porque já ligou. Acertou. É, não, porque eu falei, não é a primeira vez. E só pra registrar, viu, mano? Vila Matilde, onde era topo. O ouvinte ali fora, ele segundo ele, eu não lembro disso, mas que o Muricy pediu demissão do Fluminense. Muricy? É. Foi quando ele falou dos que tinha ratos. Dos ratos. A tua piscina tá cheia de ratos. Ele pediu. Encheu o saco, ele jogou o saco cheio. Suas ideias não correspondem aos fatos. Tem que apurar a fonte, né, mano? A fonte é o nosso ouvinte. Tô dizendo o mano, né? Mas o Muricy, se ele quisesse ter rompido o contrato com o Fluminense, ele teria feito quando ele recebeu uma proposta da CBF. Ele falou pro Ricardo Teixeira, falou, consulta os caras lá, se os caras me liberarem, Mas ele fala que a forma como o Ricardo Teixeira fez, ele não ia ligar o Fluminense. Ele falou pro Ricardo Teixeira pra consultar o Fluminense. Mas depois ele ficou com o saco cheio, lembra? Que não tinha porra nenhuma, ainda... E ele negou isso também, ele falou que nunca falou que lá tinha rato, hein? Eu não vou negar. Mas, ô amigão... Nota do Cazuza, Benjamin. 9. Ô, amigão. Hã? Bom, Cazuza é bom demais. E Tim Maia, 10, Cazuza é Fala rapidinho com o ouvinte, tá chegando o final do programa. O Tim Maia é 10, o Cazuza é quanto? Não, o Cazuza pra mim é 9. O Cazuza era fantástico. Bom, então vamos lá. Mais um ouvinte sem parar, momento sem parar no Estádio 97.3. Ouvintes na sequência, no pedágio, no estacionamento, nos postos Shell e até no táxi. Sem parar em todo lugar. É. Aí, ó. Alô. Alô. Quem fala? André. André do que, André? André Rezende Scandian. André? André Rezende Scandian. Ele é armênio. Armênio? Não, é, cara, tem uma parte da Itália ali, da Itália que tem imigração armênia, mas eu não Migração sei, não. Armênia, mas não é. Se tem imigração armênia, tem descendência armênia. É. Pode ser. Tem. Oh, e qual, quantos anos? Eu tenho 24. RG, 2.4, mas ele já, beleza, sumiu, tudo sumiu. Tranquilo. Mas eu tava pensando aqui, vocês têm razão mesmo. Eu tava tentando lembrar. Por que que não chamaram? Nesse final de semana, por exemplo. Do quê? Não vi ninguém bater um escandieteio legal. Ah, né? Mas é sensacional. Ô, Marcelo, essa você corta. A RG vai me bater de verdade. E qual que é o bairro aí, velhinho? Pirituba. Não, não, oeste. Oeste. Que isso, ô Domênico? Vai bater na minha cara aqui? Não, sem violência. É ingênuo? Vai bater. Ai, que delícia de boa aberta. Não vai bater, não. E qual time, brother? Palmeirense. É nóis? É nóis. Muito nóis. Xiu o cacete. Xiu Katsu. Três jogos sem tomar gol, você tá falando Xi. A música do Charles Aznavour. Ai, Xi. Xi. Que o Elvis Costello regravou. Elvis Costello, qual que foi melhor? É, Mota, China, né? Qual melhor? Olha, eu acho Charles Aznavour um saco. Não, acho, fala assim. E acho o Elvis Costello um saco. Não, essa música é bonita. E acho essa música um saco. Não, é bonita, Xi. É daquelas músicas que marcou época, eu acho um saco. É, legal, legal é a música do Ovelha. É. Legal, nossa. Pelo menos tem emoção. E a música do Demo lá. Tá certo. Ô, meu velho, e aí, hein? Você tá curtindo esse novo Palmeiras? É porque 2014 pra 2015 né? Virou uma chave, mudou tudo, hein? Mudou tudo. Só ficou o prazo lá. Toda a liga, né? Acho que é o trampo da Alexandre Matos aparecendo, né? E o time agora tá na liga, vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho medo de me empolgar com o Palmeiras, porque ano passado era a mesma coisa. Pô, começou a voar no Paulista, começou a ir bem, perdeu o Allan Kardec e aí todo mundo sabe o que aconteceu, né? Não caímos por sorte. É. Mas você confia no Oswaldo Oliveira? Ah, cara, vamos dar um voto de confiança pro cara, porque assim, depois que ele voltou do Japão, ele fez bons trabalhos. Isso não dá pra negar. Ele foi bem no Santos, é que fritaram ele lá no Botafogo, ele armou um time bom. Você tá louco. O Santos, ele foi bem como? Ele chegou na final do campeonato. Tá louco. E perdeu pro Ituano. Peraí, o Oswaldo Oliveira conseguiu perder pro Ituano. Todo mundo perdeu. Que bom trabalho esse aí. Péssimo trabalho. Peraí, o Cícero. Não gagueja, não. Não, eu tava esquecido o nome dele. O Cícero perdeu um pênalti. E daí? O primeiro jogo o Santos jogou mal. O Santos fez um baita campeonato. O Santos tava jogando pra caramba. Era isso, um time... baita campeonato. Não pode perder título pra time pequeno. Pô, mas acontece, não é? Por que que quando perde uma final, a culpa é de todos? Ué, e ele... O Cícero chutou. Mas a culpa tem que pôr de todos. Sim, e ele tá na conta. Só fala do Oswaldo. Não, mas a culpa é de todos. E ele tem que estar na conta aí. Não, mas não falei que ele não tem. Mas tu fala assim, não. Você gosta do Oswaldo? Não, ele perdeu pro Ituano. Não, mas pera. Ele fez um baita campeonato com o Santos. Ele fez um baita campeonato com o Santos. Se ele fizer o Palmeiras, se ele botar o Palmeiras pra jogar, do jeito que ele botou o Santos. Se ele fizer o Palmeiras, Benjamin, eu concordo com ele. Se ele fizer igual que fez o Santos e perder pro Ituano, a torcida vai querer ir longe de lá. Mas perder a final, é lógico que perde a final pra time pequeno. Mas qual outro? Mas todo mundo perdeu pro Ituano. Tá bom. Quando ele foi campeão do Corinthians, mas aí no qual é o grande trabalho que ele fez? Então vai, vamos lá, continue. Mas no Corinthians não vale. Perdeu três títulos também. Ganhou três. Então, mas perdeu três. Pô, gente, ele disputou seis, ganhou três. Tá. Quando ele precisou montar time, ele perdeu três. Mas a culpa não era do senhor. É, o time tava montado sim do Luxemburgo. É engraçado. Quando ele ganha, o time era do Luxemburgo. Quando ele perde, o cara tava montado, Benjamin. Ué, bom, então tudo tá montado, então tá bom, o cara é uma porcaria pra sair. Não, mas é a opinião, você gosta dele, pô. Ué. Mas eu gosto dele, eu acho que o Oswaldo é um daqueles treinadores. Você acredita que ele vai dar certo no Palmeiras? Olha, se deixarem, se não encherem o saco dele como lá dentro. Estão enchendo. Então sim, senhor. Até agora não. Opa, internamente estão enchendo o saco. Quando perdeu pro Corinthians, encheram o saco. Não vi ninguém encher o saco. Tem internamente sim. Tem internamente sim, tem coisa. Encheu o saco, se agora. Ninguém... Tem internamente, tem sim uma pressão nele já faz tempo. Os conselheiros que são então, contra os caras que enchem o saco. Nobre. Se deixarem lá do Palmeiras, os conselheiros, os caras não tem mais espaço. Se deixarem o Oswaldo trabalhar, eu não tenho dúvida que ele vai fazer o time jogar. Eu concordo com a Benga. Pô, mas os caras enchem o saco de tudo. Tem um Guardiola, não é nenhum, sei lá. Mas sim. Assim, vamos dar um voto de confiança pro cara, pô. O cara é experiente. Tá bom, então deixa. Ô, Dodô, o Tuta antes de ganhar... Ô, mano, o Tuta antes de ganhar Libertadores no Corinthians, todo mundo falava mal. É, quem? O Tite. O Tite, então, Não. Eu sempre falei que é bem do Tite. Esse despertador, vó. Não é meu. O Tite ganhou a Copa do Brasil com o Grêmio. O Tite ganhou os campeonatos importantes. O Tite ganhou com o Internacional. Ou não ganhou? Não, não foi ele. Foi o senhor, foi ele sim. Ele ganhou Sul-Americana com o Internacional. Eu vou te falar, o Abelão com aquele timaço do Inter ano passado, podia sequer não classificar para a Libertadores? Não, cara, acho que não. Então não é por causa disso que o Abelão é uma porcaria de treinador. Exatamente. O Abelão já provou. Provou o quê? Quando ele perdeu pro Paulistinho de aí uma final de Copa do Brasil no Maracanã, Abelão é pé frio. Quando ele perdeu pro Santo André, uma outra final no ano seguinte no Maracanã, o Abelão é pé frio. Aí mas demorou uns anos, o Abelão conseguiu acertar. O Abelão hoje é top. Sim. O Tite, até o ano de 2011... Mentira. Sim. Claro que é. Mentira. Pra mim não. Claro que mas é, se você perguntar... Ele era, o Tite é o primeiro escalão até 2011? Ele pode... Pera só um minuto. Ele poderia não ser uma unanimidade de primeiro escalão. Mas pra mim, eu achava ele um bom treinador. Sempre achei. Bom treinador é uma coisa, mano. O Curva também era assim, lembra? Antes do Atlético. Daí nem usaram. Ô, André. Desculpa, eu acho que muitas vezes no futebol, a gente gosta de rotular. Né? A gente gosta muito, às vezes, de rotular. Isso é ruim, aquilo é bom. Só que a gente não pode esquecer que tem tantos fatores envolvidos. Cada momento de cada pessoa num clube tem a sua história, tem os seus fatores externos, internos. Às vezes você tem ali o técnico... Num determinado momento, ele tem a questão do elenco que é melhor. Às vezes, na outra passagem, já não tem um elenco tão bom. E vice-versa. E aí, às vezes, você vai para um jogo. E aquele jogo, você fez... Puta, olha, o Abel, né? Levou o Santo André e o Paulista. Não foi isso? Uhum. O Muricy levou o São Caetano. O Abel levou o Paulista e o Santo André para final de Copa do Brasil. E ganhou, né? Não, perdeu. Ele perdeu contra esses times. Ele estava no Fluminense, outro no Flamengo. Ele dirigia os adversários e ele perdeu contra esses times. É verdade. Tá? Aí fica rotulado. Pé frio. Tele Santana, até ir para o São Paulo, por muita gente, era considerado como um fracassado, como um grande pé frio. Aí depois da passagem do São Paulo, as coisas mudam. Mas cada técnico, cada tem a sua história, tem aquele momento no time, tem o fator sorte e azar muitas vezes. E tem o contrário, o Luxemburgo até chegar no Flamengo, todo mundo falou, acabou, ultrapassado, ninguém mais quer o Luxemburgo. Agora tá aí, todo mundo quer o Luxemburgo e também tem é igual o Felipão, daqui a pouco ele ganhar um título, vai voltar à tona. E hoje também, é escorraçado. E também tem um lado, muitas vezes o técnico também entra no seu declínio, se acomoda, não quer conhecer umas novas etapas do futebol. O Oswaldo não deu certo no Santos. Foi a segunda passagem, não deu certo na primeira. Mas no Botafogo o Oswaldo Oliveira foi bem. Se ele tivesse ido bem no Botafogo, mas se ele ganhou no Botafogo. Ele conseguiu botar o Botafogo no Libertadores, um time que não tem dinheiro. É horrível o Botafogo. O time que tá há anos aí catando, ajoelhado no milho. Agora deixa eu te falar, se o Oswaldo tivesse sido campeão contra o Ituano, aí o trabalho dele teria sido maravilhoso. Não teria sido maravilhoso, mas ele teria sido campeão. Vocês falaram. Aí sabe o que eu ia falar? Ah, mas também essa molecada do Santos voa. Não, pera. O que foi dito aqui. Não, pera só um minuto. O que foi dito aqui é que o Oswaldo, que quando voltou do Japão, da China, da onde tava, que eu não lembro agora, ele fez bons trabalhos. Eu perguntei quais foram os bons trabalhos. Vocês me responderam do Santos. Falei, porra, Botafogo perdeu o Ituano. Botafogo, o que ele ganhou? Pô, gente, ele... O que, que ele ganhou no carioca Botafogo? Carioca, ele ganhou. Pessoal, que carioca que ele ganhou, vocês estão loucos. Ele ganhou. Não ganhou porra nenhuma. Ele botou o Botafogo numa posição do brasileiro que o Filipão não colocou o Palmeiras. Ele ganhou a Copa do Brasil com o time mequetrefe do Palmeiras? E caiu depois. Mas ganhou com o time mequetrefe. Mas ganhou. Ah, então, quando eu falei o que o outro Osvaldo, ganhou. Você vê? Pera, cadê o Oswaldo? Não deu folga nenhuma. O Oswaldo ganhou. Mas cadê o Oswaldo? Ganhou onde? Mas cadê o Oswaldo depois da China que ganhou o quê? Japão. Já, mas aí também o Japão, da China, do cacete. Peraí, cadê? Peraí, gente, olha. Ele ganhou. Nós já estamos chegando ao final do programa. Acabando. André, você vai encerrar o papo agora, André. Queria voltar com aquele questionamento que você deixou pro último ouvinte. Você falou, um outro aí, que você falou que talvez a molecada ficar jogando videogame e tal, não ir pra rua, isso pode influenciar. Cara, eu acho que não. você pega a Alemanha, o futebol da Alemanha estava um lixo. A Alemanha foi lá, se estruturou, pegou, começou a fazer ciclo de treinamento, enfim, reestruturou o futebol dela, a base dela. E deu tudo certo. É que dizem que eles montaram não sei quantas centenas e centenas de campos. Fizeram centenas, fizeram as escolas. Mas vem da escola lá, a coisa. Mas o povo alemão, culturalmente, disciplina, método, chega aqui no Brasil e fala depois da Copa. Olha, gente, as próximas duas Copas, vamos ter paciência que nós vamos mudar todo o futebol brasileiro. Põe, os caras põem fogo na CBF. O cara mata jogador na rua. Verdade, André, infelizmente, a gente chegou já ao final do programa. Muito, muito obrigado. É uma pena, cara. E eu vou dizer uma coisa pra vocês pra finalizar. Espero queimar minha língua com o Oswaldo Oliveira, hein? Eu gostaria muito de queimar minha língua. Mas não vai queimar. Queimar. Gostaria muito, mas gostaria muito. Não, eu espero que eu queime mesmo. E aí eu vou dar o braço a você, mas eu espero mesmo, hein? Você sabe com quem você vai queimar sua língua? Sabe com quem? Com quem? Comigo, menina! Vai queimar bem gostoso! Eu quero ver. Aposto com vocês. Pelo menos o campeão pode com o gol do Valdívia. Vamos falar, tá vendo? O Valdívia resolveu. Não, tudo bem. Esse é um debate. Não. Então vou fazer amanhã continuamos a discussão. Pode marcar aí. Pode marcar. Se ele for campeão paulista, pelo menos, eu dou meu braço e vou falar que o Oswaldo é um baita treinador. E se ele perder, eu vou falar. Não, se não, se depender de quem for. Não. Se ele quer saber. Uma final pro Corinthians ou São Paulo. Não, quero saber. Você falou que ele tem que ser campeão. Mas aí ele já não gosta mesmo, né? Se ele ganhar, você me dá um beijo de língua. É engraçado que todo mundo te pede que o futebol brasileiro. Dá uma buquefa na sua orelha já. Engraçado. Não, você vai ver um não. Engraçado que todo mundo que pede que o que mudança no futebol brasileiro, no fundo, não quer mudança nenhuma. Porque o treinador só é bom se ele ganha o título, se ele não ganha, ele não. Não, eu quero ver se ele vai. Vocês falaram que ele é bom. Se ele perder a final ele pro mudou, Corinthians, ele é uma porcaria. Mas o Oswaldo não é uma mudança. Ele tá no futebol há mais de 15 anos. Exatamente. Benjamin, não adianta. Você gosta do cara. Não adianta. Vamos ficar aqui batendo na. Gente, cada um. Até amanhã. Opiniões divergentes apenas. Não é gostar ou não gostar. É, são dois pesos, duas medidas. Ah, não, você que tá usando dois pesos, duas medidas. Segundo o Mano, é um peso, lógico. Duas medidas. São dois pesos, duas medidas. Então tá bom. Dois André, pesos, duas medidas. Boa noite pra você, cara. Tudo de bom. Boa noite pra vocês. Só mandar um abraço pro Ângelo, pro Marco, Batata e pro Rogério. Uma excelente semana pra vocês. Valeu. Um abraço pro Oswaldo de Oliveira também. Tá certo. Tá bom. Valeu, cara. Falou, até mais. Falou. Esse foi o terceiro ouvinte da nossa sequência Sem Parar, Sem Parar. Essa santa ajuda no dia a dia para economizar tempo, para facilitar os pagamentos. Você sabia que agora você pode pedir e pagar táxi usando o aplicativo Sem Parar Táxi? Você chama e paga o táxi com um único aplicativo. Sem precisar usar dinheiro, não precisa nem cadastrar o cartão de crédito. É o Sem Parar com você até no celular. Baixe agora mesmo. É grátis. Vai pro jogo? Vai com o Sem Parar Táxi. Vai comemorar com os amigos? Use o Sem Parar Táxi. Sem parar. Sempre com você, em todo lugar. Estádio 97, também no oferecimento do Grupo Ésser, um nome construído com história. E HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. RG, quem ganhou a camiseta do Estádio 97? Ah, foi ele, Aparecido Pereira dos Santos, o Cidão. Boa, Cidão! Ganha a camiseta com apoio da Fit Camisetas, fitcamisetas.com.br. E todos que entraram no ar ao vivo ganharam os bonés Vista Aérea. Telefone 3037-BONÉ. 3037-BONÉ. Ô Sombra, deixa eu mandar um abraço aqui rapidinho. Pro Atos Corintiano Roxo aí do Bar da Moca. Valeu, um abraço aí, o cara sangue bom, parceiro. Mandar um abraço também pro Toninho aí, o Toninho do Aço. É verdade. Toninho do Aço aí, português roxo, que falou que vai assumir a portuguesa, motinha, junto com o Sérgio, o rei do camarote de Moema. Eita! Não é esse Toninho, é um outro. Mas que também comeria o Portuga. E um abraço pro Pepa. Um abraço. Abraço, Pepa. Tamo junto. O que será que aconteceu com o Pepa, hein? Estádio volta amanhã. Oferecimento de Polo Ar com a Polo Ar Condicionados. Você entra no clima. Acesse poloar.com.br. Grupo Ésser, um nome construído com história. Engove. Vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Valeu, galera. Boa noite pra todo mundo. Até amanhã aqui na Energia 97. Tchau. Todo domingo no Clubtronic, 10 da noite. Carl Cox play and I have to say. Carl Cox com o Global. Energia. Sucesso de público em 2014.

like a holiday. No respect. It's not over. watching over us right now. God is everywhere. And I don't know how he could do it. He can't be everywhere at once, doing everything for everybody. Everybody can't get bothered. To me, I think of him as someone who makes flowers and green grass and the blue sky. Night Sessions.